are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Energia. Aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar, porque o MEC acaba de lançar o Mediatek, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. Foram investidos 19 bilhões no FIES e neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, 10 a mais que em 2016, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Saiba mais em mec.gov.br. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal. Estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio... Estádio 97! 97! São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale, hein? Estádio, ah, se sumiu, 97, o estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97, agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au. Valeu, Tim, esse é o Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Acompanhe o Estádio 97 assistindo no Facebook, facebook.com/energia97fm. Vai lá, assiste, mas está lá também, tá bom? Estádio 97 começando, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde. Opa! Boa tarde, galera. Hoje um dia é difícil de chegar na rádio, nossa, né? Tá bem complicado, hoje tá complicado. Paulista totalmente galera. Paralisada. Mil protestos na Paulista, todo mundo exercendo sua cidadania. O trânsito, 100 mil hoje, pessoas. Hã? 100 mil? 100 mil. Primeiro. Quem declarou 100 mil? Hã? Quem declarou 100 mil? Os caras estão falando que é 100 mil. Quem é os caras? O jornal tá falando. Ah. Não sou eu, pô. Você acha que eu fui lá e contei? Não, não. Às vezes é a polícia. Às vezes é o próprio manifestante. A polícia não divulgou ainda. Aí eu acredito mais é na polícia. Sim. É, trânsito hoje mais parado do que saci de patinete. E eu queria fazer aqui uma homenagem, se você assim me permitir. Você vai fazer uma homenagem? Homenagem a um companheiro nosso aqui, o Mota, que em primeira mão, no fim do programa ontem, anunciou que estava liberado a usar a Zona Sul. Então, é verdade. Essa é uma informação relevante. Amanhã pode usar a Zona Sul. Zona Sul? Mandou essa. E ele falando que o cara tinha um hormônio. Falou? Tinha um hormônio? É, como assim? Ao invés de homônimo? Ah, tinha um hormônio? Falou, o cara tem um hormônio. É, tá no grupo. Que coisa. Não acredito. É, ele vai negar, mas os ouvintes aí que tá são grupo. Atentes. Não, tá no grupo, tá no grupo. É, então, ô, mas Mota. Possivelmente nossa. Você negaria se não tivesse ai. O áudio já no grupo. Ai, nem dormi, nossa. Ai. Mais uma, né? Ai, é. Outra coisa. O cara tem hormônio, velho. É. Sou um gordinho. Não, deve ter um deve hormônio. Ter. Ele deve ter um hormônio. Lógico que tem. Todo ser humano tem. É, ele deve ter hormônio, sim. Não era nesse todo ser claro. Vivo tem. Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, tiriririririri. Mais pesado do que sono de surdo, com mais gordura do que telefone de açougueiro. Nossa, que nojo. Muita gente pode entender que eu tô falando do Mota, mas não. Não, do Walter, o Valtão. O Walter. Acertou com o Atlético Goianiense, seu sétimo time na carreira. É. Muito boa sorte pro Walter. Ê, Valtão, gordo. Um homem tá sem gordo. Barriga. Quem tá gordo. Assim, tá gordo. Um homem sem barriga é um homem sem história. Então, muito boa sorte pro Walter. Foi lá o rival. Isso. Fala, vocês não querem, eu quero. Vem. Pagou em McDonald's. Não, mas na boa. Boa, merda. Hoje é legal, clássico do dia. É, esse Walter aí, o cara é um fanfarrão, hein, velho? Ele não. Na despedida dele pra se identificar lá pros torcedores do Goiás, falou, pô, o Valtão aqui, gosto muito do Goiás. É, foi uma passagem aí breve, não foi por culpa minha que eu saí. Eu tô saindo por um acidente de trabalho. Porra, ele dá uma cotovelada no goleiro do time dele no treinamento. Não dá pra chamar de acidente. Ele sofreu bullying. O goleiro chamou ele de gorducho. O goleiro, ele ficou internado uma semana por causa de uma cotovelada maldosa por parte desse sujeito. E nós, o cara fala que foi embora por causa de um acidente de trabalho. Nada disso. Nós, os porpetas, não admite bullying. O Benjamin queria o Walter no Corinthians, velho. O Benjamin que ele não quer no Corinthians. É que é o Sheik, velho. Era pra fazer. Ele tá fazendo campanha pelo Sheik. Sheik e Walter, hein? Não, o problema é o Walter falar assim: é shake, é o meu shake que eu vou tomar. Não, o Benja queria o Carlos distante, Alberto. Ele queria o Carlos Alberto. É. Né? Pediu aqui o Carlos Alberto, depois shake. Pediu o shake. Daqui a pouco ele vai falar: pô, traz o Marcelinho de novo. Neto, né? Será que ele pede Neto? Acho que não. Acho que ele pede o Casagrande também. E eu tenho fortes informações de que o Roberto liga pro Benja perguntando, pedindo conselhos sobre contratações. Será? Ah, pode ser, não sei. E o Eduardo Batista liga pro Mano pra definir a escalação, por isso que o Romero continua. Pode ser. Não, o Eduardo Batista não, né? O Carilli. Fábio Carilli. Mas o Eduardo Batista Carilli também, quando eu disse que ele deveria tirar o Keno do time e colocar o Guerra, ele me ouviu e o Palmeiras vai jogar com o Guerra no lugar do Keno. Ah, confirmou o Guerrinha hoje? Confirmou. Mas aí, Dodô. Já que ele tava falando aí do Corinthians, de Walter, do goleiro Bruno e etc, vamos falar. Goleiro Bruno, vamos. O seu furico. Ah, não, Bruno a gente ainda vai falar, né? Seu filho. Mas, ô, mano, e aí? Beleza? E aí, Bento, tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Ó, como é que você tá, Bento? Tô ótimo. Bom. Bom. Oh, roubaram a aliança do Carlos Alberto. Então. E do Christian, trouxa, não sabe? Não fala. Tem cara de Carlos Alberto. Vamos lá, primeiro, dois assuntos. Primeiro, o time tá confirmado contra o Luverdense. Vai ser o Cássio, o Fagner, o Pedro Henrique ficar com a vaga do Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Olha, desculpa, Gabriel. Mas o Ben já tá revoltado. É. Falou assim, não indiquei o que vocês estão falando, eu indiquei o Gustavo. Tá aqui. Gustavo. Mas é um olho clínico do Beija, né? Nem Geraldo Magela seria capaz de... E aí vem o Gabriel, o Rodriguinho, o Jadson e o Maicon, Romero e Jô. Esse é o time aí que força vai... Força máxima pra... Cravar de vez e sacramentar hoje, mano, a classificação amanhã. Amanhã. Vai dar bem, né? E o que o Sobra falou sobre o Christian, né? Ele deu uma entrevista um pouco áspera aí pro Lance, onde falou várias coisas, entre elas essa daí, esse episódio da aliança, roubaram a aliança dele nos Estados Unidos. Com isso, hoje a diretoria afastou ele, não treina mais, vai tornar aqueles horários alternativos. Não, assim, não deram suporte pra ele, assistência. Suporte. Então é aquela coisa, né, mano? Antes ele tava. Não que, tava inscrito. Que revistaram a mochila do colega de quarto. Vai ver, por isso é piadinha do Wellington. Lembra a piadinha do Wellington? Eu não li o lance, mano. O que tá rolando? Não, tava ele falou várias. Ale, a questão é a seguinte, cara. Dentre os tópicos aí do Christian, que ele alega que ele não teve, talvez, aí o respeito necessário por parte da diretoria do clube e do departamento de futebol, eu discordo. Certo. O Christian, ano passado, ele teve algumas chances de atuar no Campeonato Brasileiro e nunca mostrou o porquê ele deveria ser titular. Verdade. Com todo o respeito ao Christian e a história que ele construiu no Corinthians, é por isso que eu sou contra o retorno de jogador que fez sucesso. O jogador, quando ele volta, é igual o gato que mora em armazém. É gato que tem preguiça, é gato preguiçoso, dorme em cima do saco. Verdade. O dia inteiro, que passa aquele cara, me vê 100 gramas aí de mortadela. Aí o outro lá me fala, me vê 50 gramas de presunto. Cada um que passa lá joga uma fatiazinha pro gato, e o gato não precisa levantar ela pra caçar rato, pra matar a fome. Então cada um que passa joga lá uma fatia pro gato, ele não passa fome, ele o dia inteiro tá comendo, tá mastigando. Boa. Tá rebolando o queixo. O Christian, com todo respeito a ele, não tô falando que ele é acomodado. Mas a bola que ele jogou na primeira passagem não lembra o Christian da segunda. Inclusive o Corinthians, que tinha feito aí um esforço enorme para trazer o jogador. Ele tá entre os principais salários do time do Corinthians. Eu já tive contato com o Christian, ele já participou de um programa conosco lá na Fox. É um baita cara legal, um cara que tem boas histórias e tudo mais. Mas futebolisticamente falando, ele não correspondeu. Não correspondeu. Ano passado ele não jogou bem. Nas chances que ele teve, não jogou nada. Vai falar, não comprometeu. Não comprometer é pouco, Sombra. Mas também não ajudou, né? Não comprometer é pouco. Para um cara que tem o nome que o Christian tem, falar, porra, o Christian não comprometeu, é pouco, cara. É pouco, verdade. Não mereceu. E pelo que ganha, né? Pois é, não correspondeu. Então, eu achei justo a não inscrição dele no Campeonato Paulista. Por exemplo, você vai tirar o lugar do Maicon pro Christian jogar? Maicon! Você vai tirar o lugar do Marcial pro Christian jogar? Desculpa, Christian, não dá, Paquito, não dá. Agora, com relação ao episódio aí que ele citou, ele falou, pô, fiquei chateado, sumiu minha aliança lá nos Estados Unidos na pré-temporada na Flórida. Perdeu o anel? Perdeu o anel no quarto lá. Aí eu não sei o que aconteceu, não sei se ele desconfia de algo ou de alguém, não sei, mas aí ele diz que o clube não deu suporte necessário. Desculpa, a gente tá aqui, por exemplo, numa pré-temporada que a gente foi fazer. Sobe meu Walkman, sobe, sei lá, meu óculos, sobe meu tablet. Primeiro, eu vou procurar, não é o Sombra, velho. Fala, Sombra, me ajuda aí. Cara, você tem que procurar lá os órgãos competentes. Você tem que falar com o gerente do hotel, se foi no hotel. Claro. Você tem que chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, se você desconfia que possa ter sido um funcionário de algum lugar. Mas o cara não sabe falar inglês. Não, mas tudo bem, mas aí ele chama lá um tradutor. O jogador tem que puxar saco pra um monte de coisa. Tem cara que paga a conta de jogador. Verdade. O jogador contrata a gente, Domênico, pra levar cachorro pra passear. Verdade. Vai pra um pico desse, não leva um tradutor, um cara que domine a língua. E desculpa, claro. Nos Estados Unidos, Sombra, perreia que o cara não passa. Todo lugar nos Estados Unidos você vai achar um brasileiro que fala inglês e possa te auxiliar. Verdade. Tá certo? Em alguns lugares é mais fácil você achar alguém que fale português do que inglês. Dentro dos Estados Unidos. Boa. Então não dá pra chegar e falar, ai, mas o clube não me deu suporte. Que suporte, Paquito? Ah, mas... Na boa, com todo respeito. Eu tô com medo de perder um negócio no navio aí, viu? Não, mas o Ale, tô com medo de perder a dignidade. É, eu acho que o que mais entendi. Deixou o Christian chateado foi o fato, talvez, do Corinthians não ter inscrito ele no próprio Campeonato Paulista. Porque ele fala, ah, mas se tivesse me avisado antes, eu tinha me programado, eu não tinha feito, talvez, planos, etc, e blá, blá, blá, e blá, blá, blá, e blá, blá, blá. Na boa, o Christian, ano passado, ele foi inscrito no Campeonato Paulista? Não, não foi. No Campeonato Brasileiro, ele quase não ia ser utilizado. Foi por algumas... razões óbvias, lesões, situações que o Corinthians não pode contar com jogadores por suspensão, enfim. Colocaram o Christian para jogar. Não deu certo também. Basta você ligar o 1 com 1 e formar uma figura. Aquele jogo do pontinho, Domênico. Você tem um monte de pontinho lá. Tem um jogo do pontinho lá. Tem um monte de pontinho espalhado pelo caderno ali, pela página. Você vai ligando um pontinho no outro, você forma uma figura. Ele não foi escalado no Campeonato Paulista do ano passado, não foi inscrito. No Campeonato Brasileiro, quando foi escalado e não correspondeu, o jogador tem que ter uma autocrítica. De pegar e falar, pô, não fui bem. Se eu não fui inscrito no Campeonato Paulista do ano passado e no Campeonato Brasileiro, as partidas que eu fiz, eu não mostrei meu potencial ou aquilo que eu sabia jogar na primeira passagem. Aí a coisa tá feia. O cara, Domênico, ele precisa pôr a mão na consciência e falar, meu. Mas você não acha que tem pessoas, isso em todos os segmentos, que ele acha que quem tá errado são os outros, ele nunca tá errado. Então, mas é que tá, Sombra, é a falta de autocrítica que eu tô citando aqui. O cara aí precisa colocar a mão na consciência e falar, meu, não fui bem, cara, não fui bem, não mereci, não correspondi. Tanto é que quando o Corinthians começou a trazer jogadores, porra, vai somando os fatos. Você fala, pô, foi atrás do Gabriel, contratou o Gabriel do Palmeiras. Mas quem trouxe o Christian? Foi o Andrés? Ah, deve ter sido naquela época. É, porque daí esse aí também tem que apontar o dedo pra ele, porque quantos? 420 picanha, eu acho que é. Então... Tem que falar o Andrés, amigão. Não, mas não veio na gestão do Andrés. Não veio. Mas o Andrés, ele tem muita influência lá. Ah, entendi. Não, mas tem o presidente, tem quem manda. Tá. Aí fala assim, amigão, quem você trouxe esse aí? Ele veio na gestão, acho que foi do Mário Gobi, se eu não me engano. Quem trouxe? Quem é o responsável? Quem é o pai dessa criança aí? Acho que é o Mário Gobi. Eu acho que sim. Mas enfim, com relação ainda ao Christian. Esse negócio do hotel aí. Mas Sombra, vai acontecer com o Sheik. Problema particular. Pois é, mas problema é o que eu tô falando. Particular, sumiu uma aliança dentro do quarto. Primeiro que é o seguinte, em qualquer lugar do mundo, você vai deixar algum bem. Deixa põe no cofre, velho. Põe no cofre. É a primeira coisa que eu passaporte, faço. Passaporte, dinheiro, vai tudo pro cofre, velho. Um criado mudo de hotel, você deixa lá... Camisinha usada. Você deixa... Não, tá louco, não, isso mano. Aí você deixa no lixo. Lá. Você sabe que... Caneta é uma coisa... e palavra cruzada. Exato. Eu não deveria falar, mas... É, isso aí, pô. Tem pouca gente nos ouvindo nesse momento, né? Até não, porque não tem audiência. O trânsito tá vazio, tá parado. Jogador de futebol, quando vai viajar e depois tem uma folguinha depois do jogo, sabe, mano? Uhum. E vai dar uma quebrada e tal. De repente consegue um belisco. Sabe o que ele faz? Primeira coisa que ele chega no quarto do hotel com o bagaço, ele fala aqui, ó, dá aqui o celular que eu vou trancar no cofre. Ele tranca o celular do bagaço. Às vezes é mais que um, né? Porque sim, pessoal... que é pra não filmar. Claro, eles usam vários, né? Claro, porque daí o cara dorme. Vai lá bonitona e ó, daqui, ó, celular no cofre. Fala muito disso, Alê. Eu estudo, né? Isso é um estudo. É um cara estudioso, né? Um estudioso dos bagaços. Estudioso das coisas. Né? Eu me preparo para trazer o quê? Informação para o ouvinte. Claro. Então acontece isso. Estudo o comportamento humano. Humano. Agora, mas falando... é o nosso humano ou não. Humano não, de humano? Comportamento humano. Ah, tá. Agora, para mim, o Christian é o quê? O volante refrigerante 3 litros. Como é que é refrigerante 3 litros? Ah, porque passou o meio, perde o gás. Ah, entendi. Não, mas ó, Ale, inclusive alguns corintianos aí estão me contestando, porque eu falei que eu sou contra o retorno do Emerson Sheik. Galera, o Christian é um grande exemplo. Você pega um jogador que fez sucesso na primeira passagem, tem aquela imagem do cara. É igual aquela menininha que você era apaixonado no ginásio. É aquela menininha que você fala, putz, sabe? Aquela filezinha, mionzinha. Agora você encontra na eleição, aí você encontra no dia da eleição, ela aperta o 1 e o 3 ao mesmo tempo, com o dedão assim, né? Sabe? Como o dedo assim, morto. Mano? Parece um pula-pula de parque, cara. Não, então, não. Ela aperta 1, 2 e 3. Ela anula o voto sem querer. Ela aperta, ela quer votar lá no... Não. Aperta dois números na sequência, entendeu? O mano tá me magoando um pouco, porque eu sou essa menina hoje. Não, mas olha, é verdade. Então a torcida do Corinthians, que tem aí um carinho enorme pelo Sheik, guarda a imagem do Sheik de 2012, o galera. O Benja aqui hoje está participando via WhatsApp. Não. É, mas fala pra ele vir aqui pra fazer o programa. Eu dispenso, Vem aqui e faz o programa aqui. Não é que põe no ar. Ele tem que vir aqui. Ele tá falando aqui, Tite voltou e deu certo. Não, de fato, mas é uma exceção. A gente não pode tornar exceção a regra. Tite não corre, né, velho? Edmundo voltou pro Palmeiras e deu certo. Mas pega os exemplos que não deram. Marcelinho Carioca, Valdívia no Palmeiras, o Cacá no São Paulo, Luiz Fabiano. Não, o Cacá não dá pra dizer que não é do São Paulo, não. O Cacá foi bem. Não, a questão não é dizer que não deu certo, mas ele tava bem abaixo do que ele jogou em 2001. Mas também com 34 anos. Então, mas é isso que eu tô falando. 15 anos a mais. E aí pega os de 38 anos. Então, galera, vamos manter aqui vivo na memória aquele Sheik de 2012 fazendo gol contra o Boca na final. Obrigado, que no Pacaembu. Tchau, né, mano? Agora, desculpa. Ah, vamos fazer uma homenagem pro Sheik? Legal, uma placa de prata e um jogo de despedida. Nada o Ben já continua participando, falando o Raí voltou e deu certo. Deu certo até que destruiu, desmontou a casa. Então, agora pega os que não deram. O Júnior voltou pro Flamengo e deu certo. Me sinto na obrigação de passar aqui as mensagens. Agora pega os que não deram. Aquele que voltou pro Santos aí, vai até aposentar esse ano. O Benjamin tá com tempo pra ficar escrevendo, hein? O Rudy falaria. Amigo, o Júnior voltou pro Flamengo e deu certo. O Elano voltou pro Santos, não deu certo. O Renato voltou pro Santos e deu certo. Então, tem um componente. Elano, não. Tá imitando, legal. Você tem um componente também que é o seguinte: que eu não vou criticar. É igualzinho. Eu não vou criticar. Mas tem também a condução de vida de cada um. Claro. O Zé Roberto tem 42 anos. Ele tem um dos melhores preparos físicos do Palmeiras. Sim, é saúde, bom pra caramba. Ele fez uma opção de vida. O Sheik tem uma outra opção de vida. Tem 38 anos, tem uma outra opção de vida. Então eu te pergunto, o RG número 2 com todos os anos de vida, ele vai fazer agora rádio lá em Águas de São Pedro FM. Quem falou isso? Volta daqui a 10 anos. Isso. Como voltaria o RG? Eu acho que com mais bagagem, mais experiência, mais conhecimento. Águas de São Pedro. Se é que isso é possível. Por Águas de São Pedro. Olha, RG, você tem um aliado de verdade no programa, RG. Se bem que RG. Se eu sou o RG, ao invés de ir para Águas de São Pedro, eu tentaria aquela piscina do Cocum. Sabe que tem as pedras e eles voltam... Ali é legal, hein? Muito vigor, ali é muito vigor. Ali é sensacional, hein? É boa, então, né? aí o Benjamin que gosta de querer falar de jogadores aí, porque esse voltou e deu certo. Pô, o Valdívia deu errado. Não deu. Como não, Domenico? Ele foi campeão da Copa do Brasil. Para, Domenico. A segunda passagem do Valdívia foi ridícula. Não, foi menos que a outra. A torcida do Palmeiras pode olhar pro Valdívia. Era só para. Não deu certo, gente. Ele contra o Grêmio. Pera um pouquinho. Contra o Grêmio na semifinal, que pra mim foi a final. Porque a final contra o Curitiba não foi uma final. Mas tá falando do quê? De 2008? Jogo? 2012. Um jogo, Domenico? Era só que um jogo. Cinco anos. Ele jogou antes. Dois jogos, cara. Aí. Então ele não veio falar. Já jogou que deu certo. Todo mundo falava. É a minha opinião. É a minha opinião, a respeito de vocês, mas por exemplo, Elano voltou pro Santos, não deu certo. O Valdívia, a segunda passagem dele, não deu certo. O Cleiton Xavier no Palmeiras, a segunda passagem, não deu certo. O Cicinho, a segunda passagem dele no São Paulo, não deu certo. O Christian no Corinthians, a segunda passagem, não deu certo. O Marcelinho Carioca no Corinthians, não deu certo. O Kleber Gladiador no Palmeiras, não deu certo. Então, desculpa, eu me arrisco a dizer muito que Alex Silva. Acho que o Alê falou uma coisa importante. Vai muito de perfil das pessoas. Às vezes, perfil de comportamento e perfil atlético. Também. Eu não tô criticando de forma alguma. Eu, se eu fosse jogador, tivesse a carreira vitoriosa que tem o Emerson Sheik, o dinheiro que ele tem. Inclusive a macaca, que eu também tenho. Eu cobicei, cheguei a cobiçar um pouco a macaca do Sheik. Eu não estaria vivo com ele 24 tem uma macaca, anos. Né? Tem. Eu não estaria vivo com 24 anos. Ele quer jogar com 38. Mas só que se você conduz a tua vida de um jeito, uma hora vai chegar a conta. Eu acho que, inclusive, o Sheik se enquadra naquele lance, assim, tipo assim, não é pelo perfil atlético, é pelo perfil comportamental, né? Jogador aí que gosta de uma balada e tal, né? Gosta de uma vida social intensa. Ele gosta. Né? Ele tem ali um currículo invejável, inclusive. Exato. Viver intensamente, né? Então, eu lembro quando tinha aquele zagueiro, aquele zagueiro que jogou no Palmeiras, estava no Vitória, que tinha uma tatuagem no pescoço, lá que... tinha tido um... Vitor Ramos? É, tinha tido um affair com a Nicole Bolls. É ele mesmo. E naquela época ele tava no Palmeiras. E o Sheik tava no Corinthians. E o Sheik também teve um affair com a Nicole Bolls. Tanto que... Você teve também ou não? Não, não, não. Não, bem, você falou também. Não, aí o que acontece? Os dois tiveram com a Nicole. Ah, tá. Tanto que quando teve o clássico Palmeiras e Corinthians... Qual muito... o nome da música? Nicole? Nicole Gomes. Quando jogou Vitor Ramos contra Sheik, Palmeiras e Corinthians, foi o clássico Super Bowl. É. Só pra finalizar então, Sombrala, amanhã tem Corinthians e Luverdense. Recapitulando os torcedores do Corinthians que não se recordam, a semana passada o Corinthians venceu a Luverdense por 2-0 e pode perder até por um gol de diferença no confronto de volta que avança para a próxima fase. Já é. A pessoa foi citada, ela acredita que ela tenha a... Ah, não, não é o Beija não, né? É. Mas foi citado por quê? Ele foi citado, inclusive como diretor de assuntos para a contratação de jogadores de volta duvidosa, né? Departamento de contratação de jogadores de volta duvidosa. Então foi citado, tá aí a sua chance de se manifestar, de por favor. Benjamin Bach, boa tarde. Ah, não! Eu? Lixos de gente, pessoas que não valem. Pessoas que não valem nada. Lixo é pesado, pô. Lixo, pessoas que não valem nada, principalmente esse mais novo mal palhaço do programa aí. Olha que bunda mole. O Sombra fala que você é responsável pelas contratações de jogadores suspeitos e você me chama de mau caráter? Não, sou eu, mau caráter. É ele. Não, mau caráter sou eu. Eu não contrato ninguém, eu não indico ninguém. Agora... O Mano só pega os exemplos de quem não deu certo. Os exemplos de quem dá certo, ele fala que são exceções, não são exceções. O Imperador voltou pro Flamengo, foi campeão brasileiro, foi artilheiro do Brasileirão em 2009. O Pet voltou pro Flamengo em 2009. Esse telefone é pré-pago, mano. Ele tava jogando pra caramba, foi campeão brasileiro. O Raí, em 88, voltou pro São Paulo, foi campeão em cima do Corinthians. O Edmundo voltou pro Palmeiras, jogou bola. O Tite, a qual o senhor Mano falava aqui, não pode voltar. E o senhor também. O Tite não joga. Vai dar certo. O campeão daí foi pra seleção. O Júnior voltou pro Flamengo pra jogar na meia. Nem a lateral esquerda ele voltou. Jogou, arrebentou. Jogou demais. Então você tem jogadores que voltam e dão certo. E tem jogadores que voltam e não dão certo, normal. Mas você tem que calcular o risco. O São Paulo não ganhou título, mas jogou bem. Bem abaixo do esperado, né? Só não tenta pegar os seus exemplos de quem dá errado. Não, mas, Benjamin, numa contratação você tem que avaliar o risco. Tem que ver o custo-benefício. Na minha avaliação, trazer o Sheik hoje, você tem mais a perder do que a ganhar. Basta ver quando o Sheik saiu. Você tem que trazer Luigi. Um erro não justifica o outro. Que mais? Luciano, Lucas. Mas você quer justificar um erro com o outro? É isso que eu tô entendendo? O Sheik. Dentro do... Não faria contrato longo. Mas o cara jogar até dezembro, uma condição financeira legal, e se ele não tem, de repente, uma opção do segundo tempo, por que não? O ataque do Corinthians hoje só tem João Casim e Romero. Não, tem Marlone, que agora, o senhor gosta, tem Marquinhos Gabriel, que o senhor gosta. Não, o Marquinhos Gabriel, Guilherme. Você tá brincando. O Marquinhos Gabriel, você tá pichando ele um ano. Aí agora você fala que ele é bom jogador? Não, não tô falando que eu tô... Não, falei que ele é bom jogador, tô falando que o senhor gosta. Os caras jogam, cara. Não tem esses caras que pedem direito de resposta. Eu tô falando que o senhor gosta, não tô falando que é bom jogador. Eu queria saber do Beijo o seguinte, o que ele achou da passagem? Ô, Faustão, peraí. Que dá passagem por aí comprando porra, comprando guerreiro, aí é outra história, mas não tem... Eu queria saber da avaliação do Beija, que eu considero muito. Uhum. Acho um ótimo profissional. Gosto demais. Mas se puder evitar é melhor. Qual é a avaliação dele da passagem de Emerson Sheik pelo Flamengo? Foi uma passagem que ele não jogou. Ele jogou pouco. Mas por que será que ele não jogou? A culpa é do... Essa questão. É só perguntar. Agora o Flamengo, olha as opções que tinha o Flamengo. Quando o Sheik foi contratado, as opções do time eram uma. Depois, as opções do time eram outra. Aí veio o time do Flamengo, amigo. Deu um ataque no Flamengo. Era Gabriel e Everton pelo banco. O Leandro Damião filmando agora no banco. Você tem Guerreiro. Você tem... Trouxe Diego. É, a função que o Sheik exerce dentro de campo não se assemelha a Leandro Damião nem Guerreiro. Se você falar pra mim, o Flamengo, o Sheik hoje cabe no Flamengo? Não. Cabe no Palmeiras? Não. São times que tem dinheiro, que contrata pra caramba. Mas agora, você acha que o Sheik é pior do que o Everton? Mas você acha que o Sheik é pior que o Everton e que o Gabriel? Pô, mas são dois moleques que estão jogando muito, mano. Não estão, desculpa, o Gabriel não. O Gabriel não, tô tendo que sair do time. Dá chance pro Pedrinho, dá chance pro Carlinhos, dá chance pro moleque da base. Não, não, mas ô Benjamin, agora, não, mas eu não falei do Corinthians. Você vai precisar. Mas ô Benja, eu não falei do Corinthians. Eu citei os jogadores do Flamengo, o Everton e o Gabriel, ano passado, que o Sheik concorria com eles. Mas já é o moleque, os dois moleques estão jogando muita bola. Não, o Gabriel estão jogando bem. Se o Corinthians hoje tem lá um ataque que tá redondinho, o banco, estamos jogando bem, mano, não dá pra fazer o Sheik, lógico que não. É, claramente. Agora, você não tem opção, você não tem dinheiro. Ué, você vai jogar o Campeonato Brasileiro que é longo. Se o cara estiver bem também, você precisa ver se o Sheik tá bem fisicamente, quanto o Sheik quer ganhar. Também se o cara quer falar, quer ganhar 500 pau por mês, também não dá. É, no Flamengo ele ganhava 250. Agora, não tem opção. Como é que você vai jogar um Campeonato Brasileiro com o João Casim e o Romero só? Mas aí depende, né, Benja? Ele pode ganhar 500 paus se for feito a composição com o dinheiro que o Corinthians deve pra ele. Ué. Ah, o Corinthians deve 4 meses de salário pra ele. Agora, amigo, Curitiba Borja, não tem. Quais são as opções? Pô, trouxe o Luigi. Pô, o moleque nem joga. Trouxe o Gustavo, que foi embora sem dar um chute a gol. Não é que ele não fez um gol. Ele não deu um chute a gol. O Lucas emprestado com a Ponte Preta. O William Ponte, que faz aquele negócio lá, não quiseram trazer. A fazer quem, cara? O Rafael Marques. O Rafael Marques do Palmeiras é um jogador que o presidente do Corinthians gosta e pode ser que agora ele saia, porque ele perdeu muito espaço lá dentro. Rafael Marques eu acho uma boa opção, mas não acho que o Palmeiras vai liberar ele pro Corinthians. Ah, não sei. Liberou o Gabriel já. Ah, libera. É, porque o jogador perdeu muito espaço. O Gabriel, o Palmeiras não liberou. O Gabriel já não tinha mais contrato. Acabou o contrato. O Rafael Marques tem contrato. Se o Palmeiras quisesse. O Palmeiras poderia ter exercido a prioridade de compra e não quis exercer. É, o Gabriel. E sabia que o Corinthians agora com os reforços que o Palmeiras trouxe, ó, você pega lá, Keno, Roger Guedes. Mas sabia que o Corinthians queria, Sombra. Sabia que o Corinthians queria, ele podia ter. Keno, Roger Guedes, todos eles estão à frente do Rafael Marques. Ô, Benja, cadê você? Eu vim aqui. Aliás, isso não vai vir, não é? Pode falar, eu já estou desde antes do programa começar parado no carro. Já mudei 4 caminhos e eu vou te falar, é impossível chegar na rádio. Vem a pé, Paquito. Já estou tentando pela 9 de julho, está tudo fechado. Estou tentando agora dar a volta e tentar a consolação, mas também está tudo fechado. Ah, vai para Sumaré, deixa o carro lá e pega o metrô. Ah, falou. E o Gabriel tem um negócio foi do... o que eu fiz. O empresário dele parece que forçou a saída dele também, né? Pediu sim, mais. Mas o Palmeiras poderia, se quiser, ser exercido a prioridade. O empresário já... O Rafael Marques, eu também acho uma boa opção. O Palmeiras vai liberar. Mas é melhor assim, Benja. Você pega as opções que tem no mercado, vê quem são, não tem. Mas, Benja, se você só for atrás de jogador que não tem contrato, velho, você não vai comprar ninguém. É, todo jogador bom tem contrato, você tem que ir lá e comprar. Mas a questão não é essa, tentaram pelo menos o Rafael Marques? É muito mais interessante tentar o Rafael Marques do que ir direto no Sheik, que é um jogador que todo mundo sabe qual vai ser o final. Você tentar alguma coisa, às vezes você não tem condição. Mas nem perguntou como você sabe que não tem condição ou não. Volto a falar aqui, o Palmeiras, pelos jogadores que trouxe, pelo menos 3 opções estão à frente do Rafael Marques. O Keno está à frente do Rafael Marques hoje, o Roger Guedes está à frente do Rafael Marques hoje. Hoje caiu. Bastos. O ele que se marca, o ele que está mais. Turbulento. Se o Corinthians no final de ano turbulento contrata o Keno, que foi rebaixado com Santa Cruz, ia matar todo mundo. O Palmeiras é um time que hoje está bem, redondinho, contrata, é outra história. O Palmeiras é o time, não. Né? É nóis, bicho. Olha aí, ô Sombra, se o Corinthians contrata o Keno no passado, rebaixado no Santa Cruz... Ah, mas ele foi um... Mas que foi um dos destaques do time, né? Foi um dos destaques do Brasileirão, inclusive. Não é porque caiu também. Ele, o grafite foi pro Atlético Paranaense. Não é porque caiu que é uma porcaria. Acho que se o Corinthians trouxesse, acho que não iam falar. Quem não jogou bom. Não, e o pessoal queria ele sim. Jogou bem mesmo. Não, o Corinthians tem problema. Se o Corinthians trouxesse o Keno, não iam falar, não. Eu acho que o Keno não ia falar. Eu pedi ele no Santos, né? Eu não ia falar. Ah, então. Mas eu acho que o Benja tem razão, porque o Corinthians precisa de jogador ali de lado de campo que machuque o adversário e não tem hoje, mas esse jogador não é o Sheik. O Sheik não assusta nem o Salsicha e o Scooby-Doo mais. Esse jogador estaria no telefone. Não é crédito, velho. Esse jogador estaria no Boa Vista, por exemplo, não? Que assusta aí. Mas o Benjamin, cola aí, velho. O Benjamin pipocou depois do meu comentário. Essa aqui é a verdade. Você fez agora, a pergunta de se você for macho, narigudo, vem aqui e me encara. Agora. É isso que eu quero ver. Você viu quando eu falei? Você viu quando eu falei pra ele pegar o metrô? O que ele fez? Meteu um cri. Não, ele meteu no Google. E a palavra metrô soa pra algumas pessoas como assim, tipo. Desafiadora. Coisa desafiadora. É, lógico que é. Vai tomar metrô. O cara não sabe andar, metrô, tem gente. Metrô, tem contato, gente, pessoas, tem o cheiro do povo. Mas nessa hora? Nessa hora, hein? Nossa Senhora. Estádio 97 da Energia 97 continua com as manchetes. Bora. Oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, Bento? Armeira. Opa, nós! É daqui a pouquinho. É hoje. É, daqui a pouco, hein? Olha aí, Domênico, daqui a pouquinho. Quase 40 mil hoje lá, hein? Ah, hoje o bicho pega, hein? 40 mil hoje lá. Vamos aqui, já tá confirmado. Se o cara não tiver no caminho agora, Bento, pra ir pro jogo, que é só 15 para as 10, a chance dele não conseguir entrar no primeiro tempo é enorme. Exatamente. Tá feia coisa, né, mano? Já fica aí, já fica o trânsito tá absurdo hoje. Já fica avisado. Bom, olha, pra mim vir pra rádio eu demorei mais de uma hora. Virou uma zona. Mas que eu demoro, se não tiver trânsito, 15, 20 minutos. É, certo. É, eu ando rápido porque eu uso outros meios. De manhã, hein? Mas fala aí. Eu já vi o... Outros meios? Que meios, mano? Eu já vi o... Ciclofaixa, velho. Já vi o mano passar com a nave no meio da manifestação e o guarda fala, mano, pode vir. E os guardas, eles fazem aquele corredor, né? Pro sim. Eles fazem aquele corredor. Pra ver quem vai me multar, né? Domênico. Fala aí, ô, seu Bento. Confirmado Parmeira. Vamos lá, Fernando Praz. Espetacular. Jean. Bom. Edu Dracena. Tá indo muito bem. Mini Zé Roberto. Mini é espetacular, Zé Roberto espetacular. Felipe Melo. Bom. Tietê. Muito bom. Michel Bastos. Tá indo bem. Keno. Keno tá entrando bem nos jogos aí, hein? Dudu. Ah, esse é o Alconcur. E Borja. Borja começou bem, mas teve os dois últimos jogos, não fez gol. Nossa, como perde gol, meu Deus. Não, mas perdeu mesmo. Perdeu gol mesmo. Aliás, contra Crise. Contra... Né? Não, crise nenhuma. Contra o Atlético Tucumã, ele perdeu muitos gols, coisa que ele não perde. Hoje ele vai contra fazer. Contra o São Paulo, ele perdeu um gol. É. Um gol ele perdeu. É. Mas a coisa já estava mais encaminhada para a vitória. Acho que estava 2-0 já. Esse é o time titular. Qual o banco que o Palmeiras vai botar? O Guerra no banco, por exemplo. Guerra. Roger Guedes. O Guerra não joga, é? Banco. Ah, ele colocou o Keno. Eu acho que no meu time do Palmeiras, o Keno jogaria disputa, o Guerra. O Keno disputa a posição com o Michel Bastos. E hoje, para pegar um adversário que vem fechado... Eu preferiria aquela escalação, viu, Ale? Felipe, era o Mello. Guerra no meio. Não, o time é o mesmo de lá. Até os volantes é o mesmo. Aí é Guerra na frente. Guerra, Michel Basso, Dudu e bora. Era esse o time que eu achava que legal. Eu acho também que... tá bom, viu? Não tá ruim, não. É que o Keno, para mim, precisa de mais espaço, de velocidade. O problema é que esse time aí, Ale, não sei se vocês concordam comigo ou não, esse time escalado, ele não tem nenhum jogador com uma criatividade no meio de campo vai ser aguçada. Mas o Dudu vai escorregar pro meio. Mas o Dudu, o que acontece? Ele é o melhor jogador do time. Eu acho que a Mainai não perde muito. Eu acho que você tem que deixar o melhor do time onde ele fica mais confortável. Joga melhor, né? E aí você põe o Guerra e o Dudu. E o Guerra, eles podem se movimentar no ataque. Pode. O Guerra já jogou pelo lado, o Dudu já jogou pelo meio. Então assim, eu respeito muito o momento do Keno. Mas pra mim, seria esse time que o Dodô falou. Mas acho que se a coisa tiver degringolada, se tiver difícil de marcar o gol, assim, sabe, truncado, aquele 0-0 difícil, Acho que no segundo tempo ele vem com guerra. Ele vem com guerra, com opção. Boa, né? O Alê. Ele tem boas opções para mudar esse formato de jogar. Às vezes a gente ouve o pessoal do futebol falando, o jogador de drible curto, o jogador de drible longo, né? É. Quando você pega assim, um time que vai vir fechadinho, né? É muito importante aquele jogador do drible curto, sim, não é? Sim, sim. E no Palmeiras, não é o Dudu esse cara? É o Dudu, você não tem a dúvida disso. Por isso que eu acho que o Keno é Mas o Keno também, né? Keno acho que é mais de velocidade. O Keno mete na frente. Mas ele também tem aqueles dribles curtos. Ele sabe driblar, mas ele é o cara que dá o tapa na bola e vai embora. Pega na frente, né? Eu acho que justamente como o Palmeiras não terá esse espaço, pelo menos até o 0x0, eu acho que aí você precisa de alguém que ajude na criação, como Guerra, alguém do drible curto, como Dudu. E aí você faz 1x0, o adversário vem um pouco mais pra cima e você coloca o Keno, que daí na velocidade. E aí tem abre, né? Aí, assim, aconteceu um pouco disso contra o São Paulo mesmo, né? O São Paulo se abriu no segundo tempo. Aí tomou. O Palmeiras criou uma série de oportunidades. Ok, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oi, mano, diga. Só passar aqui uma parcial, Sombra, porque pra quem tá acompanhando o jogo. Quanto, Manu? Nosso querido Manchester City e o Mônaco, eles jogaram o primeiro jogo na Inglaterra. Mônaco 2, Cebolinha também 2. Eles jogaram o primeiro jogo na Inglaterra, foi 5x3 pro City. E agora? E agora o City tá mostrando que não tem camisa mesmo, tá tomando 2x0 jogando na França. Deu um gol pra próxima. Agora o Benja pira, velho. Mas agora... que é o time do Bosquilha. Agora o Benja pira. E exatamente. O City que é o time do Jesus. É o mano, agora o Benja pira. Mas Jesus não tá. Imagina. O time francês ganhando do inglês. Mas, a verdade seja dita, hein? Agora o Manchester City tá dando uma amassada no Mônaco, hein? Ele vai ficar daquele dia quantos minutos, Manu? Olha, bem lembrado pelo Mota, não vejo como uma vingança essa expressão do Mota, mas assim, mano, o Ben já deve estar passando por um conflito grande dele ver aí, de repente, um time inglês sendo eliminado por um pequeno time francês. Pequenino. Sim. Um pequeno time de principal. Ele fala que a França não tem ninguém, né? Fala que a França, ele fala que é pior do que o torneio de Várzea em São Paulo. Sim. Falou mesmo. Ele fala que não existe nada mais ridículo do que a França e o Guardiola. Ele falou Guardiola, né? Ele enche a boca. Falou e tá gravado. Acabou de me mandar uma mensagem. Quero direito de resposta de isso é chato. De novo, não. Toda vez quando alguém faz isso, ele reclama. Agora ele quer ligar. Eu lembro quando eu cheguei aqui que o Beja falou o seguinte: se cair um abacaxi lá na França, ele sai chutando. Eles não sabem que é a bola. Sabe que bola e abacaxi. Agora, o importante. E o Guardiola, ele falou tanto do Guardiola, nossa, é Deus. Importante para o Beija que nos honra com a sua audiência, é importante, né? Claro, um audiência 20, qualificada. Óbvio. Importante, E a gente tá aqui para falar bem da gente e mal dos outros, viu, Beija? É verdade. Estádio 97, mas ele quem disse que ele não tá participando? Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão Push Start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan. Perfeitamente. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ó, quem ligar aqui no programa e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Ó, nosso Fórmula 1 aí, ó. Opa! Pilotando. Passou rasgando na reta. Ele. Anota aí. É a nossa promoção, Estádio 97, Pole Position. Continuando com as manchetes, seu Benz. Santos Azedou aqui, ó. Azedou a bola do City. É mesmo? Já era. Já era. Pronto, o Benjamin volta a torcer pro Manchester City. Um Agüero? 2-1, né? Classificando o City agora. Você falou que o City tava em cima, né? É, acabei de falar que o City tava já fazia o gol, mano. É, mas tava mesmo. Precisa de um gol, né? É. O Sané. Sané, tá jogando bem esse francês. Que é francês, hein? Detalhe, é francês. Ô, seu Bento. Vamos ao Santos. Sané, nossas dúvidas com relação... Ah, isso aí é sensacional. Boa, RG. Amanhã, ó. Hoje... Sensacional, velho. Sabe o que é isso? É. Navio. Navio, né? É, ele fica puxando meu saco pra eu pagar as coisas pra ele no navio. Entendi. Isso é um puxa-saco, velho. Entendi. Ô, RG, hoje os portões foram fechados no último treinamento. Ninguém viu, a imprensa não viu, mas não tem muita novidade do time. Olha, mas você viu que gentileza do Santos? É, botou o Stronger pra treinar na vila. Botou. Né? E eles foram treinar lá no CT. Sim, foi gentil. Você vê? Cordialidade. É, aí quando a gente chega lá, os caras botam no plástico. Não, acho que não, lá, acho que não. Mas é o já estava meio que definido, né, não deve mexer no ataque, deve ser o Copete, o Ricardo Oliveira, sim. O Bruno Henrique, o atacante que veio fora, o Hernandes, devem começar no banco, é. Que foi o que jogou contra o São Bernardo, porque espantou, né, RG? Os caras contra o São Bernardo foram titulares e espantou, sim. Aí o Dorival, e fica aquela dúvida, né? É, mas com todos os pedidos de perdão ao São Bernardo, se o Santos botasse os juniores, teria que ter ganho, né? Nada... Dá, né? É, sem condições. Agora, o lamentável em tudo isso é o Santos, né, vender, esgotar os ingressos com 11.500 torcedores, né? Aí não dá, né? E ainda fica com 4.500 lá, que você não sabe se vai botar ou não, porque esses 4.500 é aquele... Aquela maldita cadeira cativa que tem lá no estádio. Não pode, então, né? Então, se não for nenhum, ficam lá à disposição 4.500 cadeiras assistindo o jogo. Quer dizer, meu... Nada, é uns negócios loucos, né? Mas tudo bem, gente. Vamos que vamos. Certo. Só isso, Alberto. Agora, vocês estão falando de treino fechado? O Rogério também faz muito treino fechado, né? Fez hoje. Quantos? Não, eu sei. Mas por que o treino fechado? Tudo bem, porque a imprensa não pode colocar no noticiário o jeito que joga e o que treina... Sim. Ou é mais também por medo de ter repórter que faz leve trás? Não, tem os dois. E as jogadas ensaiadas, por exemplo, uma jogada de escanteio, uma jogada de falta. Vocês acham que pode ter, por exemplo, um repórter que está lá e, por exemplo... Um ante que chega e liga pro clube adversário, fala assim, às vezes tem uma afinidade, fala assim, o cara tá treinando assim, assado, tem uma jogada. Vocês acham que isso rola? Se você abre sombra, vai o setorista e vai o inimigo. Lógico que vai. E mesmo assim, vamos supor, o setorista que trabalha na TV, ele vai e passa a informação do que ele viu pro canal dele, né? Pro programa que ele participa. Aí o outro assistindo. A bola, o escanteio do São Paulo é assim, o cara mete a bola na primeira trave, o cara dá uma casquinha, vai na segunda trave. A falta ensaiada, como o Palmeiras fez gol com o Cuca de falta ensaiada, né? No ano passado, é assim que acontece. Quer dizer, o cara vai descrever o que ele viu. Que é uma função, inclusive, do repórter. Então, acho que você fechando o treino, você evita isso. E mais, também eu acho que a concentração do jogador, às vezes, ela se perde um pouquinho. Porque fica mais gente ali próximo do campo. Burburinho, né? Você sabe que hoje em dia tem muita repórter que é muito bonita, assim, né? Que além de muito competente, é muito bonita, assim, que chama um pouco a atenção do jogador. É. Então, isso pode acontecer também. Pode. Não que, por exemplo, eu, se sou atleta... Não, foco jamais. Total. Mas pega umas repórteres daqueles... Sim, Boa, que lá é coisa... Verdade. Eu acho que perde um pouco a concentração. Assim, eles como? Ele tá apontando pra mim. E tem canal que tem uma... Eu sou um cara traente. Não é você, mas... não, seu louco. É, atrás de você. O quê? No Benjamin? Não. Não, imagina. Tá apontando lá pros beliscos. Vai te falar, viu, velho? Engana, viu, tio? Hã? Engana. É? Caramba. Mas o bagulho é o seguinte, parece, mas não é? Exato. Mas a parada é a nada seguinte, como ó, um bom pincel, né, mano? Hoje em dia, o Ale, eu acho que robotizou demais a parada. Antigamente, os repórteres, eles tinham informações mais exclusivas, porque o repórter, ele tinha uma flexibilidade maior pra falar com o jogador. Muito na coletiva. Antigamente, né? Sombra, quantos repórteres chegavam no final do treino, o jogador simpatizava com ele, lá falava, pô, vem dar uma palavra exclusiva pra mim. Beleza, o cara ia lá, trocava uma ideia, fazia uma baita matéria. Hoje em dia é um negócio robotizado, engessado. É, se o jogador quer falar com o repórter ali, meio que fazer uma exclusiva pro cara no estacionamento, não consegue, porque chega o assessor já boicotando, falando opa, vai falar lá na sala, no dia tal, o futebol ele foi sendo lapidado, né, mano? Desde a arquibancada até a parte interna dos clubes, o futebol foi sendo lapidado. Gol do Mônaco, hein? Gol do Mônaco? Gol do Mônaco. Chupa Benjamin. É o hashtag chupa Benjamin. A França, mais uma vez, volta da Mônaco de novo. Ditando as regras e o rumo do futebol europeu. Exatamente. Gol de cabeça, hein, mano? Golaço. O cara cobrou a falta lá pro meio da área, venenoso. Não, mano. E o Sané não é francês, viu, seu Bento? É alemão. Alemão? É, o cara falou aqui, né? Ah, é? É alemão? Sané. Quem? Sané. Sané. Gol, não, né? Isso parece sachê de purinvaso. É. Né? Põe o Sané, põe o Sané no vaso pra deixar um Sané. Né? Oh, o Benjamin tá perguntando aqui, gente, como é que faz pra pegar o metrô, você tem que dar sinal. Ah, mas não é possível. Não, Benjamin, o metrô para na estação. Vai pra casa, Benjamin. Não, ele me perguntou o seguinte: se tem reserva. Área VIP. Não, veja bem. Área VIP, há vagões, vagões VIPs, você mas isso naqueles trens europeus. Ah, então ou nos trens aí que fazem. No navio também. No navio, tem uma área VIP. Mas tal. É pra poucas metrô, pessoas. Já tem o vagão rosa ou não? Tem o vagão rosa. Tem o vagão rosa. Mas veja, você não pode entrar no vagão rosa. Só para mulheres. É. E no último vagão não pode entrar com bicicleta? Pode. Benja, você não tá de bicicleta, então você também não pode... E né? Benja, se tiver alguém com cão guia, você não pode mexer com ele, não pode dar comida. E dependendo do horário, no metrô também, maiores de 60 anos tem um vagão. Quando tava naquela época lá das manifestações aqui na Paulista, aí uma vez eu tive que vir de busão pra cá junto com o Benja. Aí ele assim, ó, ele entrou já no busão assim, olha. Aí, coração, olha. Tá, né? Aí falou... Caralho, falou aquela cadeira daquele cara lá, mó style, ela mais alta, assim, fica de lado, eu queria sentar ali aqui, seu mano. Aí eu falei, veja, aquele ali é o cobrador, mano. Ainda mais quando ele vê o dinheiro entrando na mão do cara, né? Falei, esse lugar é legal. Ficou doidão. Esse lugar é legal. O Benjamin é a coisa mais ridícula, velho. Nossa. Mas tá tentando chegar. Eu gosto do lugar daquele cara que pega o dinheiro, né? É ridículo, né, velho? A gente podia fazer um bolão aqui, a gente podia fazer, sabe aquele onde está o óleo? A gente podia fazer com o Benjamin, só que no trânsito. Pra adivinhar onde ele tá. Eu tenho as coordenadas aqui. Ele tá tentando ir pela Consolação até o final e tá fechado. Ô, Dodô, se a gente tivesse a caixinha do estádio, quem você acha que ia gastar mais dinheiro no final Nossa. Do ano? Nossa! Vamos fazer? Caixinha? É, caixinha. Ah, mas aí não paga, hein? Ah, não. Tem que pagar. Mas não paga. O estacionamento aqui tem 4 meses atrasado. Brincadeira. Ah, mas não pode contar atrasado. Estacionamento? Quem não vem? Porra, tá não, ó. Tem que fazer, ó. Quem não vem, não dá. Mas é a crise, né? Quatro meses? E o cara falou que vai perder a vaga. É a crise, faz a caixinha, depois no fim do mês faz o churrasco com o dinheiro da caixinha. É verdade. E você tem que ver que o dono do estacionamento representa o empresariado que não precisa desse dinheiro todo. É um protesto. É um protesto, uma forma de protesto. Então esquece. Doutor. Mas a gente tá levando em consideração que a mudinha do Pantanal ou Rudy Landucci ainda está no grupo? Ou... Não, marcou. Ah, mas ele, mas caixinha vai pagar o todo salário dele. Esse véio. na caixinha tem que dar todo. Ele vai ficar devendo. Não ia ter dinheiro, velho. Ele falou que ia tentar chegar em tempo porque ele estava em Porto de Galinhas. Deve chegar 5:30 o voo dele. Você acha que ele ia chegar lá? É que tinha um voo que saía de lá às 9 da manhã e outro que saía às 3 da tarde. Eu falei, não, às 3 da tarde. Mas eu juro que eu vou pedir pro piloto do avião correr. Dá um gás. Né? É. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, tem em Buscapé, Dia do Consumidor Brasil, é no Buscapé, acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Vamos São Paulo. Motinho e Sombra e Amigos. Ah, é hoje. Daqui a pouquinho, 19h30. Pode ter aquela famosa. Pode ter a famosa vinhetinha do gol. Essa vinheta aqui? Essa daí, ó. Podemos ter ela daqui a pouco. Isso. Olha só. E lembrando que o jogo Morumbi foi 3-1. É com a defesa do São Paulo, é assim. O ataque também, hein? Ó. É verdade. Os dois lados. No sábado não foi. time também escalado aqui. É. Já tá escalado? Confirmado. Muito bem. Confirmado nunca tá, né, Ale? Confirmado, Ale. Pô, você me quebra, só você, né, Ale? Desculpa. Então, vamos lá. Você só fala que tá confirmado? Ao melhor estilo, repórter do rádio, anos 80. Antigamente. Você vai trazer a escalação do Tricolor. Vamos lá. Já está. Vamos aos mistérios da escalação com o repórter Bento. Pedra sombra, meus amigos, já está na pedra. Pedra porque existia a lousa lá no vestiário. Daí o cara ia lá e fazia. Mentira, que tinha o time na luz aí, RG, que aí os caras falavam, e aí, onde que tá o centroavante aí? Aí os caras falavam, tá na pedra, porque foi ali que começou a caracolar. Não, mano. Mas olha aí, Sombra. O cara tinha sumido do jogo. Está lá. Ah, vamos lá, Bento. Ah, Denis, o goleiro vem com a 1. Ih, o falso 1. É. Falso 1? É, o falso 1. Bora, Denis. Estavam gritando aqui na Paulista. Eu jurava que eu ouvia. Eu jurava que eu ouvia fora dele. Não era fora Temer, né? Era fora dele. Bora, Denis. É porque aproveitaram tudo ali. Bruno. Aí vem o Lugano. O zagueiro central. Quarto zagueiro, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é o melhor. Pelo lateral esquerdo, Júnior Tavares. Melhor. Muito bom. Então vamos lá. Olha, Denis, como já disse o Ale Oliveira. Falso. Sensacional. A verdadeira nota de 3. É. Aí o volante vem com o João Schmidt. Ah, não jogou nada, hein? Thiago Mendes. Bom jogador. Cícero e Cueva. Bom jogador. É. Muito bom, ótimo. Se não for Cueva. Muito se não bom. For Cueva, o Wellington nem. Luiz Araújo, tá feliz, contrato novo. Contrato novo até 2021. Ótimo. Multa que não se sabe ainda quanto que é, mas dizem que dobrou. Isso. Muito. E na frente o Giba. Gilberto. É, Giba. Mas você sabe que eu já, há um tempo atrás, né, falava assim, nossa, é o Gilberto que vai jogar, ficava até desanimado. Nada. Oh, que eu vou te falar, não evoluiu, fica devendo. Eu falo, deve pra um prato, é verdade, deve pra um prato, possivelmente vai dever pra um Borja. Mas eu vou te falar, cara, você fala assim, você quer o Gilberto, o Leandro, o Damião? Gilberto. Mas não tenha dúvida. Ele não é mas lento. Se falasse isso pra você no começo, do ano. Ah, aí claro. eu ia cornetar. Hoje vai ser 5x2. Eu ia dar aquela cornetada, suar aquela corneta. Até o quadro do Gilberto, assim, essa, ele tá vivendo uma fase boa, né? É. Oh, e só dá uma cornetada no Bento aí também. Ô Bento, você falou que o Sané é francês, é alemão. É alemão? Já falei. É alemão, mano. O Bento já tinha prestado atenção. Olha, tá vendo? E o pior é que o Mota já tinha corrigido. Não, o Bento conseguiu tomar uma corrigida do Mota. Foi a primeira, Não, mas não foi o Mota. Foi a primeira da história. Aí que tá, foi um ouvinte aqui. Que fase, hein? Mas ele foi o agente. Eu que falei. Mas agente transmissor. Conta como agente. Mas eu concordo com o Mota. O Mota foi o vetor da notícia. É. Foi deprimente. Tipo um mosquito que transmissora. O Ale divulga informação, a informação é dele, né? O Mota é tipo o mosquito da dengue. É, o Pernelonga. Estou envergonhado que vou embora. Tchau. Volta aqui, baby. Isso, seu Bento. Que fácil. Apesar que você tá saindo do meu target, né? Você tá emagrecendo. Se você for embora, leva um com você, o Mota. Que fácil, hein, seu Bento? Ah, eu queria. Que isso? Você quer me ferrar, né? Olha. Meu sonho. Ô, Ale. Mas ele tá emagrecendo. Se não joga o Cueva, por exemplo, segundo o Bento, agora eu já fiquei assustado, né? Porque depois que ele inverteu a nacionalidade de jogador, já não sei se joga o Cueva ou joga outro. Não, parece que joga o Cueva, né? Não, isso aí eu acho que eu não. Mas na ausência do Cueva, quem você acha que poderia fazer às vezes de. Você tem ali duas opções, né? Porque são características diferentes, mas podem fazer a função de meia, né? Jogador criativo. O Shailon e o Lucas Fernandes, embora o Lucas Fernandes jogue mais pelo lado. Quando o Rogério disse, o Cueva é o 10, mas o Lucas Fernandes gosta de ser o 8. Eu não entendi aí qual é o significado desse caso. Ele jogar mais pelo lado do campo, não como um armador central. E aí o Lucas Fernandes pode fazer essa função. Eu prefiro o Lucas Fernandes do que o Shailon ainda. O Shailon acho que ainda é um pouco mais lento, demora às vezes para tomar a decisão e para entrar no jogo. Não é do drible, é mais do passe. É. O Lucas Fernandes me agrada mais. Agora, se você pensar em campeonato brasileiro, numa disputa na parte de cima da tabela, é uma carência que o time tem. Tem. Aí é uma carência que o time tem para suprir a ausência do Cueva, que vai ser convocado toda vez para a seleção do Peru, né? Ele vive no Peru, o Cueva. O Mota, idem. E aqui a gente não respeita, tem esse costume de não respeitar a data FIFA. Então o São Paulo pode sofrer com a ausência desse jogador. São Paulo manteve no time e disse que já sinalizou que vai adquirir esse rapaz. Ele veio do Benfica, é brasileiro, estava no Benfica, deve ser daqueles jogadores que saem muito novo. Estava no Benfica e no ano passado veio para o Sub-20 de São Paulo. Ganhou até aquela Copa Rio Grande do Sul. é o tal do Léo Natel. É. Léo Natel. Foi o melhor jogador do São Paulo naquela competição. Exato. É, esse poderia também ser uma alternativa de jogador pro Cueva? Pode ser. Agora, precisa ver a adaptação dele à equipe profissional, né? Isso que a gente vai sentir se no São Paulo ele vai conseguir jogar na categoria de cima. Mas é um jogador muito talentoso, que fez parte dessa geração do Sub-20 do São Paulo, que ganhou tudo. Foi bicampeão da Copa do Brasil, ganhou a Copa Rio Grande do Sul, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou a Libertadores. Então é uma geração... O São Paulo tem aproveitado bastante e tem que fazer isso mesmo. Ou seja, se ou o Lucas Fernandes ou o Léo Natel conseguirem amadurecer de uma maneira... Não é amadurecer, mas conseguir apresentar a curto prazo futebol como fizeram o Luiz Araújo e o lateral esquerdo, o Júnior Tavares, a situação do São Paulo começa a melhorar mesmo um pouco. O né, Neres em termos também. O Neres, então, essa garotada tem subido bem. Você colocaria o Shailon? O Shailon é um jogador talentoso, mas eu acho que ele não tem essa dinâmica que o São Paulo precisa no meio-campo, principalmente para suprir a ausência do Cueva. É que o Shailon, ele tem um perfil de jogo do Ganso. Isso é mais Ganso. É mais Ganso do que mais Ganso. Não, mas não é tão lento. Não, ele não é um pouco lento. Mais participativo. Não, não é lento. Mas... O toque de bola dele é muito bonito. É isso aí. Mas, ó, tudo bem. São Paulo é hoje promissor. Hoje é 5x2. Promissor, etc. Mas tem que jogar com muita seriedade hoje. Porque lá os caras vão pra cima com tudo... Né? É o ABC, deve ganhar 10% da folha de pagamento de São Paulo. Ah, certamente. Mas deixa você entrar numas lá de tipo, já ganhou, meu amigo. Olha lá, hein? Lógico que nada não. De ser eliminado. Porque o São Paulo, recentemente, Copa do Brasil, conseguiu ser eliminado pra Ponte Preta, conseguiu ser eliminado pelo Juventude, foi eliminado aí pra times de pouca expressão. E é a competição das surpresas, né? Você entrou de sapatinho achando que vai ganhar a hora que quer. Aí é embaçado, hein? Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Também no oferecimento do McDonald's, né, Dodô? Ah, com certeza. Que dia que é hoje, hein? Hoje é uma quarta-feira de Paulista Parada. Ah, quarta-feira, meus amigos. Quarta-feira é dia de Big Mac, mano. Boa! Big Mac. Quem que não gosta, né? Todo mundo gosta do Big Mac. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Todo mundo já decora a musiquinha. É Big Mac, meus amigos. É o clássico dos clássicos. Big Mac, hoje, por apenas R$8, hein? E com batata e refri, sai por apenas R$19,90. E, ó, na sexta, é dia de quarteirão com queijo. Esse é o favorito do Sombra, hein? E opa, sábado tem novidade, hein? Esse quem gosta é o Alê. É o triplo cheeseburger. Nossa! Ah, esse é maravilhoso. Olha só, todo dia tem clássico. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente. E apenas R$8 cada um, hein? Amanhã, um grande clássico do McDonald's. Cheddar McMelt é McDonald's! Boa! É isso mesmo! Anota aí! Anota aí! Ó quem tá passando aqui! Ó, hoje tá que tá, hein? Tá. Nossa, o bar só acelerando, hein? Mais uma vez passou o nosso Fórmula 1, hein? A promoção Estádio 97 na pole position, hein? Vai te levar pra ver o GP de Fórmula 1 da Catalunha. Nossa, vai ser top, hein? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa promoção. Anote aí que você ouviu passar aí o nosso Fórmula 1 dentro do Estádio 97. Daqui a pouco a gente conta mais, tá? É. Estádio 97 vai para os primeiros ouvintes. Sim. No 3284-7097. E você também pode participar através do nosso WhatsApp no 94-353-0150. 94-353-0150. 0150, mande sua mensagem gravada, tá bom? Mande sua mensagem gravada. Manda aí que a gente vai colocar no ar, tá? 3284-7097 é o telefone para participar ao vivo. Ô Benja, não existe metrô. Oh, nossa. Ele tá falando, cadê o metrô que tá escrito em cima assim, Trianon Masp, que vem direto. Alô? Ele acha que tem um metrô que vem alô? Direto. Ah. Quem fala? Fala. Como? Hã? É o Vinícius de São Bernardo do Campo. Ah! Ô Vinícius, tudo bem? Boa tarde. E você, Dodô? Boa tarde. Graças a Deus, tudo tranquilo. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 37. 3.7. RG, mas manda o nome completo aí. É Vinícius Bordinhão. Bordinhão. Bordinhão. E aí, RG, 3.7 na quadra? Olha, eu, Vinícius, uma ligação um pouco complicada. Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Tá demais hoje, hein? Caraca, RG. Tá chegando o navio. É. Você gosta de macarrão borguilhão. É. Você gosta de macarrão com borguilhão? Tá no modo navio já. Macarrão com molho borguilhão é bom. Ô, Mota, macarrão é bom com qualquer... Não sendo molho branco, Mota. Ah... Eu gosto de molho branco. Não, eu gosto. O macarrão do Bruno não é bom, né? Vamos falar. Não, aí não dá, hein? E o bairro qual que é, velhinho? Eu sou do centro de São Bernardo do Campo. Ah, São Bernardo, né? Tem metrô aí, amigo? Tem metrô? Como é que faz pra pegar o metrô aí? Você não tem a menor ideia. Não, pega metrô, não pega metrô. Só esse pega dá metrô, sinal pro metrô, velho. Tá. É, procura a cordinha pra puxar. Ah, ele não. Parar, ele perguntou pra mim o que é bilhete. É. Ah, mas lembra, os ônibus tinha aquela cordinha, né? Tinha. É. Pra puxar. Hoje é botão. Agora é o botão. Parecia varal, é. E o que devia ter de micróbio naquela cordinha? Ninguém morria, né? Aquela cordinha você não podia descartar quando fosse jogar fora em qualquer lugar, não era lixo comum. O que era tinha atômico. De micróbio naquilo lá tinha que descartar aqui no Emílio Ribas. São os mesmos. Nada diferente do botão. É, as mesmas bactérias que hoje estão lá. E tá todo mundo vivo, gente. Nos imagina. Bancos, nos ferros ali, porque as pessoas se seguram. Se for por essa no balcão, linha, se for por essa linha de raciocínio, imagina a escada rolante da estação Clínicas. É a mesma. Você tem de tudo ali. Elevador, mesma tá quantidade louco. De não. Que tem no amendoim da Casa da Luz Vermelha? É a mesma coisa. É o potinho também, de amendoim da Casa da Luz Vermelha. É. Domênico. Vai, pois não. Você tem duas opções na sua vida pra prossegui-la. Eu não... Duas opções pra prosseguir na sua arrego, vida. Eu não arrego na resposta não, filho. Boa. Boa, Domênico. Você dá uma eu lambida vou. Na barriga não. Do Mota. Lambida? Na barriga do Mota. Ah. Ou no corrimão do metrô da Sé. No corrimão do metrô da Sé. Ô! Tá louco? Vou lamber sua barriga. Ô, você tá louco? Você vai morrer. Não, tem anticorpos. Já criou anticorpos, velho. Tem. Opa, graças já a Deus. Já criou. Mas também pra quem você vai perguntar, né? Hã? Acabou, mano? É. Ué. Acabou o jogo, hein? Já era. Chupa, quem ganhou? É, o Monaco 3-1. Passou o Monaco. Amigo, é um absurdo. A França não tem futebol. Cara de pano molhado do Guardiola, velho. O Guardiola é o maior do mundo, para! Mas o Gabriel Jesus não jogou. Se jogasse, é lógico. Olha a cara de pano molhado agora do Guardiola. Imagina, chamando o time dele. Ele pode perder o emprego aí? Imagina, não, a cara perde dele. Nada. Imagina. Perde nada. Lá não é igual aqui. Se fosse aqui, já era. Lá é um pouco diferente, né? Já ia ter manchete de saia falando. Tchau, Guardiola. Mano. É, agora para as quartas de final você tem... Ah, aí é oitavas ou quartas? Não, agora vai para as quartas com Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Borussia, Juventus, Leicester, Atlético de Madrid e Mônaco. E olha que terá um novo sorteio. E olha que o tablet do Ale hoje está atualizado, hein? Tem Atlético, Real e o Barça? Tem, os três. Porra! Legal. Entre os oito? Isso. Então, quantos times ingleses tem? Bayern de Munique, só um, né? Não, Real Madrid, Barcelona, Borussia, Juventus, Leicester, Atlético de Madrid e Mônaco. Não é só o Leicester. Foi na boa. Ué, na o Benja falou que era o maior futebol do mundo. Tá brigando contra o rebaixamento. Inglaterra, né? Só o Leicester e na França só o Mônaco. Sim. E pra falar a verdade, aí é Itália somente, novamente dos times aí que eu vi jogar na Champions, eu não acho que outro time possa levar a não ser o Real, cara. O Real tá engolindo todo nem mundo. O Barça. Barcelona. E o Bayern de Munique se... também. Mas se o Real pegar o Bayern, vai atropelar o Bayern. Vai, Dodô. Ô, velhinho, o time. Cristiano, né? Oi. Ô, Vinícius. São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Ah, tricolor, como eu te amo. É, velho. 6-2 hoje. 6-2. Pra quem? São Paulo. Você é louco? Com Denis e Lugano? Ah, mas o São Paulo, eu tô colocando dois. Mas eu vou te falar uma coisa. Contra. Mas temos Vinícius. Gilberto, ó, pra ficar leal à disputa, o Lugano poderia ser autorizado pela arbitragem a entrar armado. Tá louco? Pra tentar parar o atacante, porque na corrida não vai dar não, Lugano. O Lugano, é lógico, não tem mais aquela velocidade. Ó, é evidente isso, né? É até redundante falar isso. Mas eu não vi no Lugano a principal culpa de tantos gols tomados esse ano. Ó, o time escalado, São Paulo, o Cueva não vai, né? Cueva não vai. Não. Mas tá na cara. Não, não vai, vai, desculpa. Sabe nem ler, mano. Peraí, a escalação que eu vi aqui. Vamos lá, Denis, Bufarini, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior. Tavares. João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, Wellington Nem, Gilberto e Cueva. Mas, ô, Sombra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que São Paulo precisa dessa energia, toda essa força toda, para jogar lá com os caras? Precisa. Tem necessidade de colocar esse peso todo aí? Tudo bem que o gol a gente vai tomar, né? Acho que é meio tradição tomar esse gol tradição. Aí na era do Rogério. Não sei por que você fala que a gente vai tomar gol. Não sei por quê. O único jogo do São Paulo no ano, em partidas oficiais, que o São Paulo não tomou gol, foi contra o Moto Clube. No restante de todas as partidas que o São Paulo fez, oficiais, o São Paulo levou gol. É. Fala. Mas assim... Se toma um e faz 5, toma um e faz 4, beleza. É, vai ser hoje, 6-2. O saldo é positivo. A gente toma aquele susto ali, mas vida que segue. Se não dá, é ficar sem tomar gol, né? Ficar sem fazer gol. Porque tomar gol, O importante é fazer, né? Mas, irmão, vou te falar a real. Eu tava vendo o jogo do São Paulo, o jogo de ida aqui no Morumbi. Por mais que o São Paulo tenha encaminhado a classificação também, fez um resultado de 3-1, mas o São Paulo, esse resultado, pra quem viu o jogo, viu que ficou pouco. Ah, podia ser 6 ou 7. O São Paulo no primeiro tempo ele morreu. Ele poderia ter virado já com 5 no primeiro tempo. Com certeza. Então, concordo. Numa dessa, Motinha, ainda mais pela deficiência que o São Paulo tem mostrado na parte defensiva, se toma um gol lá no primeiro tempo, Sombra, vamos supor, 20 minutos, os caras conseguem achar uma brecha lá e faz o gol. Pega fogo. Ferrou, velho. Porque 2-0 faz, velho. 2-0 é deles lá. 2-0 é deles. E jogar contra esses times aí é chato, velho. Ó, só passando de novo: Denis, Bufarini, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior. João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, Wellington Nem, Gilberto e Cueva. Luiz Araújo está no banco. Então foi a diferença, Por isso que eu estava achando isso. Tá certo? Você concorda com essa escalação, Vinícius? Eu concordo. Eu acho que o time cansou, eu acho que não jogou. Para mim, o São Paulo não jogou contra o Palmeiras, que é um fardo que a gente vai carregar aí até o final do campeonato, pelo menos. Fica aí o aprendizado e aí... É o que você falou esses dias, Sombra. Perdeu na hora certa, é bom pra tomar um susto e ficar esperto. Eu acho que o São Paulo jogou muito pesado. Só resgatando um pouco, acho que o São Paulo jogou muito pesado contra o Palmeiras. O Luiz Araújo praticamente não pegou na bola, a bola não chegou nele. Então acho que tava tudo muito truncado. Eu iria pra esse jogo contra o ABC, não colocaria 100% da força de saída. Mas colocaria um time um pouco mais solto, um pouco mais leve pra acompanhar. Porque os caras vão meter uma correria pesada lá, viu? Ah, mas eu não tô vendo um time pesado aqui. Não, eu digo que eu iria dessa forma. Eu iria com um time assim, um time mais leve. Contra o Palmeiras, eu achei que o time não desenvolveu. A gente tava um pouco pesado, tava meio travado, né? Ah, mas veja bem, a escalação também que foi lá do São Paulo e Palmeiras, não tinha time pesado. Mas qual foi a diferença da escalação do São Paulo e Palmeiras e São Paulo e Santos? Ah, não, teve o Cueva. Teve. O Cueva foi uma das diferenças. Só o Cueva. Aí vai, na prática é isso. Foi o Cueva. Não, o Prato não jogou, jogou o Gilberto, mas eu acho que aí... Foi o Bruno ou o Bufarini, eu não lembro. Foi o Bufarini que tomou aquele driblaço lá do Vitor Bueno. Na linha de fundo. Na linha de fundo, o resto é o mesmo time. Então, o resto é o mesmo time. Era o Douglas que estava contra o Santos? Hã? Era o Douglas? Não era. Eu acho que aí também faz uma diferença, né? Ah, o Maicon tava. O Maicon tava ainda. Eu digo, mas não dá pra considerar um time pesado. Não consigo imaginar. Eu acho que o mais lento aí dessa escalação é o Lugano, né? Claro. É naturalmente mais lento, né? Sim. O João Schmidt não é aquela velocidade. Não, mas ele se vira bem, né? Esse meio campo do São Paulo e o time do São Paulo, ele tem uma vocação mais ofensiva mesmo. Você pega da escalação... Muita gente prefere ficar com a bola do que correr atrás dela. Mesmo os volantes. Sim. No Schmidt gosta de participar inclusive, no momento ofensivo. Inclusive, eu falar uma coisa, assim. Eu acho que uma das carências desse time... Tudo bem. Tem a virtude. Armar mais jogadas de ataque. Tá? Até então, vinha sendo a exceção do jogo do Palmeiras, que nada aconteceu. Mas você tem, por exemplo, essa virtude. Agora, a meu ver, também tem uma deficiência. Não existe um jogador no meio de campo que é aquele jogador que você fala, porra, o cara é um carrapato. Na hora que você vai ver, ele tá travando a jogada. Na hora que você vai ver, ele tá travando a chegada do meia. Por exemplo, o Tietê fez um belo gol. Ah, mas o Denis poderia pegar? Ok, mas não dá pra considerar como uma falha do Denis. Não. Você pode dizer, não, Alisson, um goleiro fantástico ainda tocaria de ponta de dedo e desviaria. O Dida, que tem uma boa envergadura, Ok, o próprio Rogério Ceni, talvez... Ok, mas eu não encaro como falha aquele lance. Ah, e o chute do Tietchan foi muito bom. Foi muito bom. Mas você sabe quando naquele lance tem aquele cara que ele não olha, ele chega e dá o bote em cima do cara pra dizer, não, você não vai chutar, porque o cara chega junto... Tentar desarmar, não, né? Pode dar a chance do chute. É um meio de campo que dá a chance do chute. Porque tem o perfil de jogador muito mais de jogar com a bola no pé. Não tem o Ralf, não tem o Thiago Santos... Não tem, exato. Eu não sei se você se recorda, mas quantas vezes foi falado o nome do Luiz Araújo no jogo contra o Palmeiras? Acho que a bola não chegava, é claro, por conta da ausência do Cueva, perfeito. Mas a bola não chegava para ele. Hoje, o Luiz Araújo, ele ajuda muito nesse movimento do meio de campo para frente. Claro. Então, acho que o Palmeiras deu uma matada a partir do momento que eles seguraram ali a marcação do Luiz Araújo. Eu não sei se você viu isso também no jogo. O meio de campo do Palmeiras dominou o meio de campo do São Paulo. Sim, com certeza. Dominou. Ainda mais, o primeiro tempo a coisa era um pouco menos evidente, muito mais difícil. Portanto, é que nenhum goleiro fez grande defesa. Não houve grande defesa. Não dá pra dizer, olha, foi muito melhor. Não, você fala assim, um marcou mais avançado, o outro ficou mais na espera. São Paulo era mais naquela de explorar o contra-ataque. Teve umas três oportunidades de armar o contra-ataque. Teve umas três oportunidades de armar o contra-ataque. Errou numa hora que não podia errar. Teve a bola parada, né? Que o Cícero quase toca na bola. Exato. No Thiago Mendes. É a estratégia de jogo, no segundo tempo, abriu, botou o Wellington Ney. Tirou o Jusilei. E aí o Palmeiras praticamente jogava com 5 no meio de campo. 5. Sim. E o São Paulo com 3. Só dá um... Ô, Ale, deixa eu só te falar uma coisa. Eu tô aqui na Bandeirantes agora. E isso aqui tá mais lento do que procissão de anão. Não. Não anda, e quando anda é muito devagarzinho. Boa. Tá muito feia. Procissão de anão. Boa, olha como é que é procissão de anão. Mais lento que palestra do Suplicy. É verdade. É isso aí, tá dando sono. Tá hoje você chega em casa ainda, calma, relaxa, velho. Mas pode dar um miacher na patroa também, cair pra algum buraco aí e falar... Ale, falando nisso, eu quero mandar um beijo aí pra minha esposa Daniela, que tá grávida da minha segunda filha, Bruna, que em agosto, Michel, daqui a pouco tá aí. Boa! Tá? Mais pensão, hein, velho? Mais pensão. É hora certa, hein? Ali, é hora certa, do resguardo. É outra menina, então são duas agora com a Olivia. Vai pagar os pecados. E eu quero mandar um abraço também pro meu irmão Rangel Bordinhão, que me apresentou o programa aí. Ele tá ouvindo agora. Legal, um abraço. E agradecer vocês aí pela diversão, pelas asneiras que eles falam. Principalmente você, viu, mano? Asneira! Não! Dá muita risada porque é muita asneira, cara. Não, eu não falo asneira, só falo as verdades que precisam ser ditas. Vocês acham realmente? E você é um cara que curte os Bordinhão do Ale ou não? Não, obrigado. O Ale, fala, eu queria só depois mandar um e-mail pro Ale pra ele fazer um decreto particular. Um decreto aí especial, porque cada decreto ele faz, né? Ele faz. É um conto cada decreto, velho. É ale@spn.com.br. É só pedir, né? É. ale@97. É um conto, velho. O Ale vai pôr no Groupon daqui a pouco os decretos dele. Eu vou fazer propaganda aí, porque todos os meus amigos que encontraram ele faz, e faz uma boa, super rapidinho. Claro, é um prazer, é uma honra até. Agora, você sabe que eu... Nossa, não senti isso tudo, não. Agora, você sabe que eu tenho uma filha, né, de 8 anos, a Maluzinha, minha princesa. Ela gosta grande mais Malu. De você fazendo TV ou rádio? Ela, nenhum dos dois, ela... Ela não acompanha? Faz isso. Ela tem vergonha do pai, ela não... Um pouco. Entendeu? Outro dia ela escreveu no trabalhinho da escola, profissão do pai. Ela colocou, fazer piada. Quer dizer, derruba. Palhaço. Aí derruba uma avaliação dessa em casa. Mas o que acontece? Então, em reunião ela fala, não vai, pai. A dona encrenca. Ela fala que é órfã. A dona encrenca ficou evidentemente grávida em algum momento. Sim. Pra que a Maluzinha nascesse. Óbvio. E aí, de vez em quando, ela queria bater uma virilha. Que já é contra os meus princípios, porque pessoa da minha própria família, né? Ou seja, mãe, irmã, mulher, filha e esposa, eu não tenho relação. Claro, senão... Mas com ela grávida, parecia que... E ela bem grávida, assim, parecia que eu tava fazendo uma aula de pilates. É com a esposa? Olha, hoje você não vai chegar em casa. Mas com a esposa você também não tem relação, pô. Não, com a família? É filha, mãe, irmã, gosta. Esposa, não. Esposa, né? Também. Família, mano, você é louco, mano. Família é sagrado, mano. Família. É tudo família. Ô, Bordinhão, um abraço pra você. Boa noite. Obrigado, Sombra. Obrigado aí pela participação. Parabéns aí pelo programa. Muito bom. Eu ouço todo dia. Eu só queria passar uma estatística pra vocês aqui. Eu tava com dois celulares ligando. E por cima eu fiz umas 230 ligações hoje. Mas eu consegui, tá? Quero só deixar aquela mensagem de incentivo. Nossa, tipo a mensagem do Alê. Você imagina hoje, né? Pô, agora os caras estão super sentindo. Olha, se eu jogar 230 vezes na loteria... Na Mega. Não vai ganhar. Não vai. Não, e conseguir ganhar na 231... Tá ótimo. Agora, quantos anos dá jogando 230 vezes? Também, eu se eu tiver morto, jogos, não adianta nada. Quantos jogos por ano tem? Toda quarta-feira? Não são duas, não. Depende. Tem jogo que é duas vezes por semana, né? Depende do jogo, você tem duas por semana. Ah, então eu topo, porque por ano vai dar mais de 100. É. Vou jogar 3 anos, você... Anota aí, vou jogar 231, vou ganhar. É. E se eu ganhar... Em 3 anos você legal, ganha. Aí, ó. Em 3 anos você ganha. Joga, todo mundo joga. Bem. Joga, joga. 3 anos você ganha. Joga. Eu não preciso, amigo. Joga. Eu não preciso. A gente olha, um a menos pra dividir, hein? Eu não preciso. Um a menos, anota um a menos. O Benja. Ali também. O Benja. Dois a menos. Ah, não preciso. Eu não preciso, amigo. 2 a menos. Você também não? Eu preciso, lógico. Eu preciso. Então, 2 a menos. Eu tô tão ferrado que mesmo que o Sombra vença a Mega Sena, é capaz de não me ajudar tanto assim, cara. De tão ferrado que eu tô. Começa, né? Começa, quer dizer. Chora, não. Nem gostos pro ar. Ei, ei, é verdade, eu tô ferrado. Isso aí não cola mais, não, velho. Tá gastando com o casamento, né? Essa não cola mais, não. Tá gastando com o casamento. A vida do mano hoje é pensar em porcelanato, revestimento. Vem com esse papinho. Já passamos por isso, né? É, vem com esse papinho pra cima, não. Ó, eu tô quase pensando em mandar uma carta pro Luciano Huck, velho, pra ele reformar a minha casa lá. Ah, para, mano. Casamento do mano vai tocar chiclete com banana. É, Rodriguinho. Jorge Matheus. Rodriguinho. É, Tiaguinho. Aprova os três. Ela gosta do Rodriguinho. A Taizinha ama o Rodriguinho. Ah, então. Vai ser festa de alto nível, viu, meu? Na verdade, assim, ela queria casar com o Rodriguinho. Mas o que pintou foi o mano, então vai você mesmo. Não tem mas vou tudo, te falar, tu melhor mesmo. Que ele, hein, velho? Tá melhor que ele. Tá melhor né? que ele. Mesma idade que vocês têm, mano? Ah, deve ser, porque na época lá do. Do Travessos aí, quantos anos ele tinha? Tinha a minha idade, acho que um pouco mais velho até. Ah, pode ser. Você tá aí no sucesso, né, mano? Travessos não acompanha a carreira. Fundo de quintal, né? Não, eu acompanhava tudo, velho. Por exemplo, eu ia pros partidos altos, fundo de quintal lá na época, até inclusive quando tinha lá os caras das antigas, pá. Inclusive, ó, Birani, o Bira Presidente, o Kleber Augusto, o Sereno, Miliano, é outra pegada. Hoje em dia é outra coisa. É, inclusive aquela época das antigas, quando tinha Lindo Cruz, ainda mais. Eu ia direto, ó. Show do Amigo Neto. É, Sombrinha, porra, colava direto nesses pagodes aí. Sombrinha mas... pra mim é o melhor, Sombrinha disparado. É, bom, na associação com o nosso chefe. Mas é que tá ali, você pegava lá aquele Armazém da Vila, com aquele Santa Aldeia, que era um na frente do outro, mano. Vixe, aí era o quê? Jeito moleque, inimigos, pichote, aí é outra pegada, mano, é outro estilo de samba, mano. Um é um pagodinho aí pra curtir o sábado à tarde com as minazinhas lá naquela época, e depois você ia à noite lá pro Esporte do Alto, que era o sambão raiz. De verdade, né? Eu curti tudo, tá velho. Dois elementos aí do samba no Estádio 97, o Alê e o Mano. Não, mas eu sou Oliveira. Eclético, eu ia direto pra Prainha Branca, mano. Pô, lá no Laricas ali, quando tinha show do Peixe Elétrico, mano, Circulador, mano. Vixe, o bagulho é miliano, eu sou raiz, velho. É, que não é esses bagulho de coxinha, não, mano. É, né? Não é, gourmet, não, gourmet. Não sou gourmet, não, velho. Até é maloqueiro, velho. Expresso Brasil. Oh, Expresso mas Brasil, mano. Você quando ia pra todos esses lugares e quando continua frequentando os lugares, você passa um bozano, né? Ah, lógico, velho. Desde sempre, né, velho? Esse era meu segredo pra pegar geral. Eu ia pra Micareta, Sombra, eu levava num bolso um bozano extreme e no outro uma tarrafa, porque quando eu começava a tocar chiclete, velho, desculpa, eu sacava a tarrafa do bolso e jogava assim, flau, e trazia. É véio. Mesmo? Lógico, você chegou a beijar quantas numa noite? Numa tarde? Era tarde, né? Micareta era tarde, velho. Mas era no Armin Love, falar, né? Vou te falar, não, era nada, velho. Eu só olhava aquele olhar, o 43, eu só fazia assim, ó, com os dois dedos, assim. Já era, tio. Como é que você fazia? Assim, já. Fazia assim pra mim. Já era, Paquetão. Pô, voando, shape em dia, molecão, boné pra trás, eu mano. Tem que marcar, eu esqueço. A bandana úmida no braço aqui, RG. Você é louco, mano. Você é louco. Bandana úmida. Bandana úmida no braço, mano. Você é louco. Boné pegava pra queria. Trás foi o melhor. Não, molecote, mano. Aquela época lá, você é doido, mano. Então, RG número 2. Eu na Micareta era sensação, porque eu tava cheiroso, eu tava perfumado. Eu usava o Bozano Extreme. E atenção, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 km? Ou então, amigão, até mesmo quando você sai direto do seu trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? É. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. Se você levantar o braço agora, ó, por exemplo, você vai sair agora, tem manifestação, você vai ficar parado no trânsito, estressado, etc e tal. Vai chegar em casa. Eu sei que hoje, quarta-feira, antes de assistir o Palmeiras na TV, o Santos, etc e tal, você vai bater uma bola com seus camaradas. Você vai terminar o jogo, você vai levantar o braço e você não vai estar com aquela nhaca. Você não vai estar com aquela tiriça. Não. Você não vai estar com aquele vudum embaixo do braço. Você vai estar sequinho e cheiroso. Se você quiser deitar e dormir assim, você pode, porque você não vai estar fedendo, tá bom? É, moleque. E digo mais, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que você ganha? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem inúmeros produtos da Bozano. Vale a pena falar. Fala o slogan que você não vai se arrepender, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vocês viram que Boa. O STJD atendeu a CBF e vai abrir processo contra o Inter por falsificação? É, aquele episódio ainda do ano passado, né? Naquele episódio lá do Vitor Ramos, quando jogava no Vitória. Documentação lá, né? Exatamente. Merece, né? E eu acho que deve fazer isso mesmo, Sombra, que punam de fato. Porque o Inter, naquela oportunidade ali, por mais que o dirigente lá, o presidente do clube, falou que eles não tiveram má fé, mas primeiro, se você tem uma prova dessa na mão, antes de mais nada, você vai checar antes de formar, sei lá, um processo e enviar pra CBF. Porque se você tem uma documentação que você suspeita, tudo bem, o Inter estava talvez no calor da emoção e falou, pô, isso aqui pode me beneficiar para que eu permaneça na Série A. Mas desculpa, pode, né, você tem que ter no mínimo, a decência de checar se essa documentação é verídica. Então, a partir do momento que você assume esse risco de querer apresentar um processo, isso aí é falsidade, tá certo a CBF. O Inter que entrou, né, procurou a Corte Arbitral do Esporte, que é uma instância superior ao STJD e à CBF. Sim. Né? Na Suíça, né? Exato. Então, o vice-jurídico do clube tá vendo aí com uma certa desconfiança essa questão agora do julgamento pelo STJD. Ou seja... Eu não entendo isso, se está recorrendo numa instância superior, como que fica? Se a Corte Arbitral do Esporte, vamos supor, dá razão ao Inter, se o STJD culpa o Inter, e aí, como que fica? Então, mas é complexo, hein? Ô Sombra, a partir do momento que a Corte lá do Esporte, ela também vai colher aí o que a CBF, e no caso aí, qual que é a outra parte que você falou, o STJD? Sim. Eles vão colher as informações aí referentes aí a esse processo também por parte da CBF e do STJD. Uhum. A partir do momento aí, por mais que o Inter alegue a defesa dele lá, eles vão buscar a contraparte do processo. Tá pra certo. Ver também o que tá acontecendo. E eles vão ponderar e vão ver o que cabe e o que não cabe. Na boa, o Inter vai quebrar a cara. O Inter vai quebrar a cara. A análise é da documentação, né? O Inter tem que provar que a documentação é verdadeira. Uhum. E a CBF vai provar que a documentação é falsa. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha aí o Fórmula 1. Passou acelerando. Anota aí, passou rasgando na reta, hein? Estádio 97 da Energia 97. Olha, em junho vai ter resort mais uma vez. Olha que bacana. Sim. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, né? Professor, o senhor vai comandar a seleção dos amistosos em junho? Tu me respeita, você tem que me respeitar e todos aqui respeitam, porque todos sabem que em junho eu não abro mão de participar do resort do Estádio 97. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spy Resort em Atibaia. Com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu estou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua pra você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas, ligue 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. Liga, Dodô, faz que nem o Aguinaldo pediu, liga agora lá na Lotus Travel, no 28964665, 28964665, o resort do estádio vai acontecer de 9 a 11 de junho, como você ouviu aí na chamada, com tantas atrações, é campeonato de futebol society, a gente vai ter futebol de botão, a gente vai ter um salão de futebol no videogame, os jogos de cassino da cassineira, do nosso amigo André Schwartz, também boa. O estádio sendo feito ao vivo, na primeira noite de resort. A gente faz o estádio ao vivo lá, direto do Bourbon. É, vai ter o bailinho do Dodô. O Dodô vai meter opa. Um flashback num sábado à noite lá. Ai, só vai dar o alê e a dona encrenca. Nossa. Ai. Sabe rodar um sapato? Claro, vou bailar lá pelo salão. É mesmo? É louco. Roda legal? É, aqui é carinho de Jesus. É louco. Vai ver se vai prestigiar, hein? Claro. É isso aí, cara. E nesse ano também é uma novidade, hein? A gente vai fazer o futebol de rua lá. Aí sim, vai ser moral, bacana. Hein? A gente vai fazer uma outra modalidade. A gente já faz as brincadeiras, aí a gente faz o torneio de society, a gente vai fazer uma nova brincadeira, a gente vai fazer as competições de futebol de rua. E vai ser igual? Vai arrancar tampão do dedão, a produção? Tem que arrancar, né? Tradicional. Arrancar unha, tampão do dedo, legal, velho. Fácil não, velho. Vai ser bacana. Nova atração aí do resort do estádio, hein? Olha lá. Porque não vai, é uma quadra... Inclusive, quem tá assistindo a gente aí através do facebook.com/energia97fm, tem até imagem aí da quadra que a gente chama de rua, né? Sim. Se bem que nessa imagem tá tudo acarpetado, né? Tá com grama sintética, pode né? Pode até cair. É. Pode até cair, ó. Gol caixote. Olha lá. Então, quem não sabe o que é gol caixote? Quem faz 4 pontos primeiro, termina o jogo. Aí como que você soma pontos? Fazendo gol, no gol caixote. O gol é um gol, só um ponto. Né? É, o gol, um ponto. Aí, dando o drible da vaca, aí, um ponto. Como se fosse um gol também? Hã? O drible da vaca como se fosse um gol, né? Ponto. Deu chapéu, 2 pontos. Boa. Rolinho. Rolinho, 2 pontos. Tá? Rolinho é 2 pontos? Exato, 2 pontos, Rolinho. É. Fecha a perna aí, mano. É. Caneta. Logo, filhão. E as competições... É só na canela, filho. Com os adultos, vão envolver 2 contra 2. Sim. 2 contra 2, sim. Tá? Beleza? E as atrações? Aí, exato. Agora, não pode guardar caixão, quer ficar na frente do gol caixote, não pode. É, não pode. Aí chutou a bola pra fora, é fim de jogo. Acabou o jogo. Fim de jogo. Aí, Ale, assim, você quer jogo. Mas se tiver empatado. E dependendo da falta, falta forte, pode cartão, ser cartão perde vermelho. Perde o jogo. Não, mas aí tem a rivalidade aqui, velho. Pra gente aqui, falta forte não vai estar valendo, não. Pro 20 tudo bem, mas pra gente aqui tem a rivalidade, velho. Ó, esse jogo vai dar encrenca. Eu tô não, vai, não vai, não vai. Essa encrenca não é a mulher do... O Benja só vai assistir. Ah, bom. Então, tudo bem. Que olha, se botar o Nariga no campo... Então, ó. Ligue agora lá na Lotus Travel. Tem um time de atendentes agora na Lotus Travel aguardando sua ligação. Tinoco dois... tá lá? Hã? Tinoco tá sempre lá. Tinocão é... Ele mora. É. Se bem que eu não sei, quarta-feira à noite, diz que o Tinoco, ele tem um esquema que eles fazem o clube dos homens e tal. A galera sai pra uma que balada aí. Oi? Eles jogam carteado, xadrez, você sabe que ele tá estudando a cabala de quarta-noite? Será? Então, olha, liga lá. 28964665. Repita. Deve ter a Diana, deve ter a Paula, a turma toda lá. 28964665. E hoje... Agora são 7-2. O primeiro que fechar o resort do estádio 97 ganha o direito de ser estreia no Ninho aqui no programa. E a galera curte, hein? É. Ah, que legal. Vai sentar aí do lado do Ale Oliveira. Ah, melhor do que o Mota, porque eu ia até pedir pro mano. Aí o Mota fede. O quê? Né? Fala aí, Ale. Diga se aí. Você tem um Bozano Extreme pra botar na boca do Mota. Sim. Na boca? Porque parece que ele fez gargarejo com o Rio Tietê. Isso! Eu acho que ele tá mascando aquele babalu bueiro, sabe? Que isso, babalu bueiro. Sabe quando acabou o jogo, todo mundo põe o meião ali pra lavar? Sei. Acho que botaram na boca dele. Tá aí do teu lado. O cabelo de boneca velha. Que isso! Gargarejo com churume, cara. Qual o nome daquela boneca do filme de terror? Anabelle. Tá dentro do vidro. O Mota meio Anabelle. Esse olhar do Mota é 86, hein, velho? Tá falando bem de você agora, mano. Ah, é? Nossa. Então vai lá, 289. E olha, vou dizer uma coisa, virou atração, você vai poder conhecer a dona Encrenca. Sim, claro. Ela tem, ela nos eventos, ela tem tirado foto. E é braba, hein? E é braba, dona. Você vai ver no navio lá quando você estiver fazendo os seus decretos personalizados? Quando tiver aquela fila assim, você pode entrar que o Ale vai fazer de um minuto. O maior pra prazer cada do mundo. E você que vai estar lá, não estranhe, o Ale está andando com um banquinho. É porque olha, a dona Encrenca, o resort do... tem 1,90m, velho. O resort do Estádio 97 tem apoio da Futiliga, você precisa marcar amistosos, os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou, tá bom? Obrigado também, apoio do pessoal da Cassineira, a galera da Rua Agradece, a equipe A Rua Agradece, todo mundo apoiando aí demais o resort do Estádio 97. Então liga lá, 2896-4665. Tudo bem, faltam 3 meses, mas quanto antes você faz, maior o número de parcelas que você pode fazer. Você ainda tem a possibilidade de parcelar no cheque, 6 cheques, né? Quando chegar perto, aí já não pode fazer no cheque, entendeu? Sim, verdade. Então liga lá, 2896-4665, liga agora. Com toda a turma do estádio, estará com você, tá bom? Boa, é moral, boa, hein? Me chama de cheque pré-datado e me segura por uns dias. Isso! Mande sua mensagem no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150. Sua mensagem gravada para nós aqui no nosso WhatsApp. O estádio tem um oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. Também oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Aí, Asdrubal! Ó, olha aí, esse tá bravo, hein? Esse... é mais ou menos, né? Esse é, que, esse é quem tá avisando que tem alguma coisa. Né? Esse é o que tá na Paulista, tá passando. Tá olhando da janela. Isso. Quando eu tô de moto, o cachorro tenta me avançar. Essa é uma dúvida que eu gostaria de sanar com algum veterinário ou com algum biólogo. O porquê o cachorro sempre tenta avançar em motoqueiro. Cara. Mas às vezes em carro vai também. Carro também, viu, mano? Então, mas em motoqueiro é de lei, né? Não sei se é porque é o das canelas finas, ele acha que é um taco de osso. Já morderam você, mano? Quase, mano. Tinha um cachorro ali perto. Quase mordeu? Sabe depois do Magnolia, RG, que tinha aquelas transportadoras ali? Sim. Já no sentido da, da lateral da Dutra ali? E aí? Tinha um cachorro branco ali que vivia num posto. Que foi ele desativado. Sai com tudo, né? Véi, aquele cachorro tentava me morder todo dia, cara. É mesmo, é? Engozado. Mas... que me lembra um pouco o Romero com a bola, né? Essa relação do cachorro com a moto. A canela porque... do mano. Ah, o cachorro sai correndo atrás da moto. Se você para a moto, ele para. Ele para. Não faz nada. É o Romero tentando pegar a bola. Quando ele pega, acabou. Você não gosta do cara. Não sabe o que faz, é isso? Não sabe. Ah, entendi. Alô? Quando o Romero tiver no prêmio Puskas no final do ano, quero ver que você vai falar do cara. É o Zante, mano. É o Zante. O Zante. Ai, ai, ai. Alô? Alô? Quem fala? É o Marco. Marco? Viva a voz. Isso. Marco do quê, Marco? Marcos Medeiros Marques. Medeiros? Medeiros Marques. Medeiros Marques. Marques. Quantos anos você tem, ô? Tenho 29, Dodô. Ah, RG 2.9 hoje. Nessa idade, Marcos, não marque estoca, hein, velho? Ah, sensacional! Senão você vai dançar, velho. Sensacional. 10 de novo. Não, olha, eu tô assustado, velho. Então, irmão, se você tiver. Se você tiver no Viva Voz aí, tira do Viva Voz, por favor. É, põe na morta a voz. Põe na morta a voz. Mas ele toma multa lá. Ué, mas aí pelo menos a gente ouve melhor. Onde você tá, Valinho? É, onde você tá agora? Ah, agora eu tô aqui em São Caetano. Melhorou, mas, tá, mas como é que tá o trânsito aí? Tá ruim pra cacete? Não, ruim. Aqui tá tranquilo. A bandeirante tava bem carregada, mas agora fala. Aqui já tá tranquilo. Bom, sinal que não tá dando reflexo aí, tá ótimo. Não, tá dando... Bom. Não, não, é, aqui já chegando no ABC, aqui tá tranquilo. Tá certo, e o... qual que é o... bom, bairro, ruim. Você mora aí em São Bernardo, né? É, aqui na ABC, tô aqui agora em São Caetano, aqui, perto de São Bernardo. O trânsito aqui em São Paulo tá ruim, ruim, ruim. Não, ruim. Tá ruim com todos os R's. Aí que vai ser o jogo do São Paulo, né? O quê? Aqui, tá louco, pô? ABC, não é? Ah, vai ser sensacional, hein? Bem lembrado. Também foi boa essa, hein? Foi bem, foi bem. É, mereceu um 10 também. Foi bem. E qual que é o time aí? Sobe o hino, Dodô, Verdão, pô. Ah, Verdão, é nóis. Ô, Domenico, até uma informação, sabia que agora na Arena, né, na Libertadores, onde o Palmeiras joga, a Conmebol mandou tirar como é que fala? Aliás, a publicidade. O nome do estádio. Porque é um cobrir. Absurdo. Isso é um absurdo. Mandou cobrir. De novo esse papo. Cara também, foi o mesmo papo do ano passado. Nossa. Mandou cobrir. Porra, mas é o nome que o Palmeiras deu pro estádio, ele recebeu pra isso, agora tem que tirar. Não, mas precisa ver o que tá em regulamento. É o se final tiver regulamento, da picada, o erro do Palmeiras é assinar o regulamento. É aquela coisa, né, Domênico? Assim, assinou. Se não assinar, não joga. Então, mas aí que tá. Então se submete a cumprir o que você assinou também. É, o grande problema, Domênico, é os caras quererem mudar isso se não tivesse no regulamento. Se constar no regulamento e o Palmeiras aceitou... Não sabe como é que tá, né? Então, mas é que tá. É por isso que o dirigente ele tem que ler o contrato e se tiver isso daí dentro do regulamento e ele assinar, ele tem que acatar isso daí. Apesar de eu entender como... Eu lembro que o ano passado falaram disso e o Palmeiras acabou depois, acho que entrando com uma liminar e conseguiu, hein? Então, precisa ver de fato... Se não me falha a memória, hein? É, precisa ver de fato, Domingo, porque muitas vezes aí na competição tem o interesse de uma outra empresa que pode ser concorrente à empresa que estampa o nome do estádio. Mas é que tá, o Palmeiras ele fez um acordo com a parceira dele também, que é justamente pra estampar durante os jogos. Nossa, é por isso que a empresa compra o name rights, senão não teria sentido também de comprar. Mas a partir do momento que o Palmeiras vai lá numa competição e assina o regulamento, é porque ele tá acatando tudo que tá sendo imposto ali. Sim, mano, mas eu entendo o que você tá falando, eu compreendo e acho que tem que... Se tá escrito, beleza. Mas é errado por parte da Conmebol. Porque assim, você acaba com o produto, cara, que te dá dinheiro. Não pra eles, é claro, eles não querem saber, né? Mas pro futebol. Parte deles. Exatamente, agora, mas pro time, entendeu? O time de futebol tem que sobreviver de alguma forma. E o name rights é uma forma do clube também ter o dinheiro pra sobreviver. Mas a culpa é dos clubes também, né, Domênico? Mas eu duvido que lá na Argentina, por exemplo, o Boca, que tá cheio de anunciantes lá na Bombonera, eles vão fazer a mesma coisa. É que o Boca esse ano não tá, né, na Libertadores, mas eu duvido. Agora, é tipo, porque o clube... Acho absurdo. Lógico, ninguém duvida que o clube conheça o regulamento e que assinou sabendo. Lógico. Sabe, claro. Tá vendo? É melhor não ter o name rights? Tá certo o Corinthians. Tá bom, fica aí. Que piada, hein, mano? É que tem cláusulas, que não adianta você querer lá e falar assim, bater. São cláusulas que você fala assim, porra, são... Só em prol de um lado, né? Uhum, e são opressivas essas cláusulas. É complicado. E aí você fala, não vou participar. Você não tem como falar, não vou participar. A não ser que fosse assim, todos os brasileiros se unirem e falar assim. Não vai assim, se unir, né? Não vai. Infelizmente, imagina, não vai. É muito união, fraco, né? Não existe. Mas se tivesse, né? Porque assim, é uma forma do time. Bom, deixa isso pra lá. Ô, velho, aí, hoje aí, né? Temos aí o primeiro jogo. 37 mil ingressos vendidos. Primeiro jogo da Libertadores do Palmeiras em casa, porque o primeiro já foi fora, mas o primeiro é em casa, né? Contra esse time do Jorge Wilson. Vocês viram os caras tirando selfie lá? Vocês viram também? Os caras ficaram bobados. Os caras ficaram boquiabertos com o estádio. Eu, se sou presidente do clube, eu puno todos os jogadores que fizeram esse vídeo. Ah, tadinho, velho. Tem um cara que vai achar bonito o estádio. Mas assumir fraqueza. Tem um cara que falou que nunca viu um estádio tão bonito. Ele falou. Mas é do Verdão, é um dos mais bonitos do mundo. Nível europeu, mais que europeu. Mas, Domênico, se o cara. Vai vendo, Domênico, vai vendo. Se o cara ele ficou boquiaberto com o estádio vazio. Ele deve se medrar. Imagina quando ele vê aquela porra cheia, velho. Aí o cara escorregou a porque a torcida do Verdão bota em respeito mesmo. Não, mas é que tá, Domênico, a partir do momento que o maluco mostra essa fraqueza já, com o estádio vazio, imagina quando ele subir lá no túnel e ver o estádio cheio. E lá fora, né, mano? Demonstra aqui, fraqueza, Domênico. O Palmeiras é capaz de golear esse time hoje, velho. Na Sul-América o pessoal dá muito valor, né, estádio lotado, assim. Eu lembro quando eu não sei que time que veio jogar contra o São Paulo, né, os caras escreveram lá no jornal, é o Morumbi te mata, né? Porque quando eles viram tão cheio, o treinador falou, né? Ele ficou tão, assim, abismado, né? É. Libertadores, imagina. São Paulo, Morumbi lotado. E eles chegaram junto com aquele ônibus do São Paulo, o pessoal soltando fogos. E os caras ficam abismados. Mas não dá pra confiar que na hora que a bola rola, isso aí vai acontecer, não, velho. É que o Jorge Wilson, mano, eles golearam no primeiro jogo. Eles pegaram o Peñarol lá e passaram o bolão dos caras, né? Mas o time do Peñarol também, pelo amor de Deus. Aí o juizão também ajudou aquela. Ajudou, roubou também. Mas por mais que o juiz tenha dado uma prejudicada no Peñarol, não dá pra falar que foi só pelo árbitro que o Peñarol tomou aquele espanco, né? Um time que toma de 6 não pode reclamar de nada também. Aqui, mano. Vídeo Paris Saint-Germain. Mas obrigado aí ao Denis Pagani, né? Que mexe com o negócio de cachorros, tem pet e sombra. E mandou, mano, já a resposta aqui. Três possíveis motivos, mano, pro cachorro correr atrás da moto. Da roda. Sei, Primeiro motivo, você está invadindo um espaço que ele considera como território dele. Ah, ele paga IPTU esse corno. Não, mas é, o... Geralmente o cachorro de rua, cachorro acha que aquela parte lá é dele. A rua é dele. Tanto que quando você vai e sai do território, ele para. Porque o cachorro é bem territorial. É verdade. Ele faz xixi nos postes para marcar território. Em casa, ele segundo... Eu peço licença para entrar. Segundo lugar. Eu, quando era moleque, tinha um cachorro na minha rua, do meio, que ele chamava Azurro. Uma vez ele tava mijando em cada poste que ele mijava, eu ia lá atrás e mijava em cima do mijo do cachorro. Você não fez isso, que eu fiz. No dia seguinte o cachorro me mordeu. Não sei se foi por causa disso, cara. Ele nunca tinha me mordido. Ele me mordeu no dia seguinte. Olha só, então... ele passou mal depois. Então, que vamos lá. Primeiro motivo é invasão de território. Né, que ele considera dele. Segundo motivo, o barulho do escapamento que pode transparecer como uma ameaça. Terceiro motivo, quando você passa com a moto. Você se torna uma presa, porque você continua correndo. Né? E aí, por instinto, né, o seu lado predatório fala mais alto. Porque correu, virou presa. Aí ele vai para cima. Sim. Né? É por isso que muitos especialistas dizem para não correr ao ver um elefante, um urso, essas coisas. Correu, virou presa. Fica lá, então. Fica lá, tá esperando a porra do elefante. Você vê um urso, você vai encarar o urso. Vai lá e abraça. Vai lá e abraça o urso. Mas dizem. Agora, quando eu for embora da rádio, obrigado, se eu vir um elefante, eu juro pra vocês que eu vou ficar quietinho. Chega um elefante. Não, mas aí, de repente, o elefante não faz nada. Ele vê que você não é uma presa. É, sim. Ele para. Confia nisso? Falou. Hein? Porque é o seguinte, o único animal que não quer saber se você tá lá são os felinos, né? Os felinos, ele vem primeiro. Não adianta você parar, não. Mas nem elefante. Esses felinos aí, tudo traiçoeiro. É, felino. É leopardo, é onça, é gato, tudo traiçoeiro. Esse olhando de longe. Oh, os cara gato também, gato. Felino é diferente. Os caras pegam o tratador, velho. Gato vem levantando o rabo, ó. Os caras pegam o tratador, imagina o estranho. Obrigado aí, ô Pagani, é nóis. Eu, hein? Ô, velhinho, hoje o Palmeiras vai jogar aí com um time, parece aí, um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, mais ofensivo, vamos dizer assim, né? Mais gabaritado? É, não sei se é mais, seria ofensivo, mas o Palmeiras vem aí sem um meia criativo no meio. Vamos dizer que sem assim, um acho meia que é criativo um meia no criativo meio. No meio. Sem um meia criativo no meio, ó. O que você acha? Você viu aí? Não. Pelo menos a escalação que passaram, né? Com guerra. Então, a escalação que... É o Guerra. Que o seu Bento passou é o Keno. Não, é o Guerra que vai pro jogo. O Keno tá no banco. Não, o Bento falou Keno. Bento falou que é o Keno. Bento falou que vai de Keno. Não é. Mas quem falou, mano? Agora, se ele entrar com o Keno, eu não... Sei lá. Que o seu Bento falou. A dúvida era Keno e Guerra, né? Não, eu acho que vai jogar com Guerra, com Borja e com Dudu. Não, então... Não, esse escuro bem. O Dudu Borja a gente já sabia. Porque o meio ali, Domênico, vai jogar ali o Felipe Melo, o Tietê e o... Eu gostaria, o Guerra. E o Michel Bastos ali. O Guerra no meio, perdão. Vamos lá, Michel Bastos aberto. O meio campo do Palmeiras vai estar ali com o Felipe Melo, com o Tietê e com o Guerra, tá certo? Aí você tem lá na frente, lá do lado o Dudu, do outro lado o Michel Bastos, centralizado o Borja. O Borja. O time do Palmeiras é esse. Mas confirmou? Confirmou? Mas tá confirmado aí, não? A escalação que eu tenho é essa. Esse era o time que o pessoal tá pedindo. É essa a real que vai jogar. Eu e o Ale falamos, né, Ale? Esse é o time que o torcedor do Palmeiras tá querendo ver. É porque não tem nem lógica. Primeiro que eu odeio o Eduardo Batista. Acho que ele é meio burro, na verdade, né? Meio burro? Ele é burro. Agora que ele acertou a escalação, quantos jogos teve pra ele acertar essa escalação de agora? Desde o começo do ano que não ia passar sufoco nenhum. Mas foi acertando. O cara tem que ir chegando. Não é legal falar assim de uma pessoa, o cara é burro. 40 jogadores, não é legal. Tem um detalhe também, no começo. Não, mas temos que também... Você é o advogado do diabo aqui, no caso, né? Ele, no começo do ano, velho, ele não tinha a disposição dele. Eu vou fazer o advogado do diabo. Rua. Eu acho que no começo do ano... Ele acha que ele está dirigindo o time pequeno. Calma. Vamos lá, por partes, como você disse aí. No começo do ano, ele não tinha o Moisés, estava machucado. Aí o Tietê estava jogando. O Tietê jogou, acho que um jogo e machucou. Aí ele perdeu os dois. Aí quando o Moisés voltou, ele jogou um jogo, o Palmeiras já deu uma melhorada, mas ao mesmo tempo machucou no outro jogo. Ele perdeu de novo. Ou seja, os caras que estão lá, o cérebro do meio de campo é o Moisés e o Tietê. Sempre foi. No ano passado foi. E quando ele perde essa referência de meio de campo que tinha de um time campeão brasileiro, ele tem que testar algumas peças. Por exemplo, o Michel Bastos, ele testou ali. Ele testou não, outros. Bastos entrou muito bem, muito bem. Então, ele vai testando. Então, Michel ele foi Bastos arrumando. Tá muito, mano. Ele foi tentando. Eu não, também não, olha, eu não acho o Eduardo eu Batista. Eu queimei minha língua com o Michel Bastos, porque eu achei que ele não ia jogar nada e ele tá jogando. Calma. Então, nossa, ele chegou bem no São Paulo. Ele jogou um ano maravilhoso. É. Jogou mesmo. Calma. Era, inclusive, o mais regular daquele bom time do São Paulo. Sim. Calma. Que tinha Ganso, que tinha Pato, que tinha Kaká. Ele não era o melhor. Mas era o mais regular. Não, e todos eles começaram a jogar. Ganso, muito. Michel Bastos, sim. Né? Pô, os caras... Agora, eu acho mesmo um pouco forte, embora o ouvinte seja soberano pra mim, chamar... É palmeirense. Não, sim, mas é que pra mim eu respeito muito a opinião dele. Ah, tá, chamar alguém de burro, eu acho que... Principalmente quando o Beija chama o Mota de burro. Não, eu não concordo. Eu acho uma ofensa pro burro. Que isso! A cara do Mota, quero chupar velho, ali. Eu juro que olha, você não morder a eu língua. Tô te defendendo. Ah, obrigado. Fala, Dodô, velho, fala. Tem que apoiar, mas... Não, assim, sim, tem que apoiar. Ele olha pra você e lambe o beijo. Melhorando, assim como o time tá melhorando, tudo bem. Mas se ele continuar entrando, pensando pequeno, pô, eu acho que ele não dura muito não, viu, Dodô? É, mas o problema é o problema... Olha, verdade. Também, então, mas eu também achava isso. O problema é que, tudo bem, quem, ele sai, quem vem? Não, não entendi. É, ele sai, quem vem? Quem entra? Quem você colocaria no lugar do técnico que você acha burro? Sinceramente, eu não sei o que vocês acham, não sei o que você acha, Dodô. Mas você já pensou em Rogério Micali? Porra, mas você colocar esse treinador, não é a mesma coisa que deixar o Eduardo fazer o trabalho dele? Eu acho. Sabe por quê, não, velho? Tudo bem, você acha que não, mas a torcida vai achar a mesma coisa. É um cara que não tem nome... Não tem nome, nunca treinou um time. Foi campeão só olímpico, seleção, mas só não mostrou qualidade, tá né? Parecendo, falar, é a mesma coisa que falar, mano, por exemplo, o Dunga. O Dunga foi treinar a seleção brasileira, mas nunca tinha treinado um time. Então, não dá pra você ter uma... Então, assim, se alguém me provar que o nome que vai vir no lugar do Eduardo é um nome melhor, eu até concordo, mas não há esse nome, não tem. Então, não, deixa o cara não, fazer. O cara tá desde o começo do ano tentando arrumar o time, deixa o cara trabalhar. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência também e deixar o cara fazer o trabalho dele. Olha, quando o Domênico pede paciência pro ouvinte... Não, mas não é paciência pro ouvinte. O torcedor do Palmeiras, ele é muito crítico com relação a treinadores. Sempre mas na foi, boa. Sempre foi. Eu sempre fui aqui também. O rabo abanou o cachorro. Mas eu sempre fui também. Mas olha, tem que ter paciência mesmo. Porque o Eduardo Batista é um treinador que ele não tem nome. Ele vai precisar ganhar pra ganhar o torcedor. Sempre ganhar. E é difícil, não é fácil. Mas você ficar ganhando o tempo todo, entendeu? Mas não é difícil. É só ele começar a pensar que ele tá treinando o Palmeiras. Não que ele tá treinando um time de segunda divisão. Mas se você analisar o que ele fez... Ele respeita muito o adversário tem que respeitar o Palmeiras. Mas, ô amigão, o que você tá falando a respeito aí do Eduardo Batista, eu sei que a torcida do Palmeiras aí tem, sabe, um pé atrás com relação a ele, o pessoal faz algumas ressalvas com relação ao trabalho dele. Mas eu também não acho ele bom. Mas, Domênico, o Eduardo Batista, ele tá muito prestes a adquirir o respeito do torcedor. Porque ele ganhou bem do São Paulo, se ele ganhar bem hoje do Jorge Wilson e no final de semana ganhar do Santos... A chance dele poder jogar uma água nessa fogueira aí aumenta em 90%. Ah, mano, tudo bem, mas se ele pega o Penharol e perde as duas aqui, lá já complica tudo de novo. Eu acho que não, ele vai sempre depender de vitória. Ele sempre vai ter que estar correndo atrás, cara. Não adianta. É verdade, treinadores... Pode ganhar hoje, pode ganhar do Santos, se perder o próximo, puta... Porque assim, apaga um pouco a fogueira, começa tudo de novo. Assim, mas fica aquele foguinho, assim, que foi aquele foguinho... Qualquer coisinha, uma faísquinha... Que na primeira mancada... Ô, Som, sabe o que acontece? Você pega o exemplo, por exemplo, no final do ano de 2015 com o Marcelo Batista. Marcelo Batista... E olha que Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira era um treinador que tinha um nome um pouco mais. Não. Já no muito Pô, mais bem consagrado. Bicampeão brasileiro. Exatamente. E chegou em várias vezes na final da Copa do Brasil, aquela coisa toda. Era bicampeão pelo Cruzeiro, aquela coisa, né? A gente já sabe. Veio pro Palmeiras, o torcedor até apoiava e tal. Mas aí começou a ficar ressabiado com o cara. Botaram a faixa nele, velho. Ele só ganhou a confiança, e não é aquela confiança. Ele ganhou porque ganhou do Santos a Copa do Brasil. E quando virou o ano, ele não durou muito. Ele, paulista parece que foi o... Né? Não, ele ganhou, mas não convenceu. Não convenceu. Começou também o time a não ir bem e o torcedor pegou no pé dele. Não adianta, cara. E ele era um cara muito mais consagrado que o Eduardo Batista, hein? Não adianta. Ô, Marcão. Oi. Tem gente, muito obrigado pela sua participação aqui na Energia, no Estádio 97, tá bom? Ô, Sombra, posso mandar uma moela pra minha esposa? Manda. Mande. Eu amo ela pra minha esposa, Natiele. Qual o nome? Como? Natiele. E agora, Guilherme? É, Natiele, hoje era pra ser uma mistura de Natália com Michele. Hoje, hoje é dia de ver o porquinho pular da panela, hein, velho? Aí vai. Aí vai. Boa. Boa, muito boa, RG. Valeu. Nós, velho. Tamo junto. Valeu, gente. Boa noite aí. Bom programa aí. E Dodô, vamos arrebentar hoje. Vamos lá. Pra cima dos caras aí. Uma coisa aí. Chupa, mano. Ah, pro inferno. Faz tempo que o pessoal não tá mandando chupa pra você, mano. Morde minha virilha, rapaz. Juiz! Ô, Sombrinha. Mas se ele chegasse mesmo falando que era morder tua virilha, não, você deixava? Essa boca é de verme. Também te mandou a carta pro mano, ele não quis. O cara encontrou o cara no elevador, ele não quis nada com o cara. Tchau, Marcão. Um abraço, valeu. Falou, gente. Tchau, prego. Ô, Sombrinha. Mandar um abraço pro Renato Arruda, que é promotor lá em Poá. E que é muito fã do programa, muito Esse fã. Tem trabalho, hein? Promotor em Poá, velho. O que não falta pra ele é treta ali, mano. Tá com mais trabalho do que o cozinheiro do Péricles. Gostou, né? Cozinheiro do Péricles cozinha um bocado, hein? É, mais trabalho que a minha maquiadora da Regina Casé. Que coitada maldade. Da Regina Casé, né? E o psicólogo do Jobson. Você tava falando aí que quando a Encrenca tava grávida, o seu bate-virilha parecia mais uma aula de Pilates? Isso. O nosso ouvinte aqui, o Paulinho Reve, tá falando que você tem que conhecer o truque do carrinho de pedreiro. Carrinho de pedreiro? É, ele só falou, olha, diz que funciona bem nessa situação. Mas acho que fica pesado, hein? Aí é treino físico já, não é? Não. Aí é treino físico. Bom, eu não sei quem inventou o carrinho de mão, eu só quero empurrar. Estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento do Extra, hoje é dia do consumidor, dia de aproveitar as ofertas imbatíveis do quinzenaço do consumidor Extra, e especialmente hoje, 15 de março, sim, as lojas do Extra Hiper funcionarão das 7 da manhã até meia-noite, então aproveite, você merece economia de verdade. Costela suína temperada, resfriada, qualitá, por apenas R$ 15,99 o quilo. Olha que bacana. Show. Cerveja Brahma Chopp, lata, 269 ml. Na compra de duas caixas com 15 unidades, você ganha 50% na segunda caixa. E Festival do Pet é no Extra. Venha conferir. Alimento completo para gatos, uíscas, vários sabores. Pacote de 3 quilos por apenas R$ 39,90. Areia higiênica para gatos. Putz mais clara, 3 quilos, leve 3 por apenas R$ 3,98 cada. Vou comprar pro Dodô. Vem pro quinzenaço do consumidor Extra, beba com moderação. Já a gente vai ter mensagens no nosso WhatsApp. Continue participando, mandando sua mensagem no 94-353-0150. 94-353-0150. E você também assiste o Estádio 97 no nosso Facebook, facebook.com/energia97fm. O que é essa promo aí, Oba? Você tá falando aí? É uma mensagem que chegou. Ah, uma mensagem aqui? Cuidado com o gemido, hein, velho? Que o pessoal abrindo coisa aí. Ah, sim. O gemido. Pessoal do estádio, boa noite. Vocês podiam fazer uma promoção com o Benja? O ônibus do Estádio 97. Vocês levar o Benja, sair da rádio aí, pegar um ônibus até o terminal Capelinha aí da Zona Sul. Nossa! Sensacional andar com o Benja de ônibus. Aí a promoção aos ouvintes andar com o Benja de ônibus. É legal, olha, esse ouvinte. Essa é boa. Sensacional, essa promoção seria espetacular, hein? Mas tem que ser na hora do rush, mas, né? Na hora que tá pegando, bicho. Mas tá ônibus não dá. Por quê? Porque a condição dele andar tem que ter uma cadeira ao lado do motorista. Senão. Veja, minha povão também. Mas a promoção é o quê? É o quê? Ele é em pé. Veja, povão também. Veja, minha é da periferia de Genova. Não é do Miolão também, mano. Ele é o mais pobrinho de lá, né? É, já fica ali naquela área ali que fica meio que perto da Angélica. É Santa Cecília, velho. Já é periferia de Genópolis. Nem o Santa Cecília, quase. No gueto de Genópolis. Gueto de Genópolis, O CEP não é Genópolis. Pra esse lado aí, a janela dele tem filme, velho. Você não enxerga nada. Não. O CEP não é. Não é? Não. Okay. Ele me falou outro dia. Porque tem vergonha. Ele falou que eu falo e tal. Ele tem vergonha. Tem o status e tal. Mas o CEP não é Genópolis. Que bairro que é? Santa Cecília? É. É bom, paga menos IPTU, melhor ainda. É, por isso. É, deixa de pagar 1.000 por mês, paga 800. É, do lado. O IPTU é um bagulho caro também. Tem oferecimento também do Buscapé, Dia do Consumidor Brasil, é no Buscapé. Acesse o site ou baixe o aplicativo grátis. Tem informações aí do Tricolor que joga em 2 minutos, ô Cláudio? Sim, Cláudio Mota, Cláudio. Sou eu. Cláudio, ah, ó, o pouquinho dele, velho. Cláudio. Se não levar, ó, levar 2 gols, eu comemoro hoje, hein? Porque você... dois tá na média. Você sabe que eu nunca discordo de você, né, Sombra? Aliás, se espirrar, saúde. Oh, obrigado. Mas agora você foi mal. Por quê? Ah, ele tava quase passando de fase no joguinho, você interrompe pra dar informação. Tá vendo como o senhor é mentiroso? Eu tô aberto aqui. Tá jogando. Inclusive, tô aberto aqui, como assim? Tô aberto aqui no fecha, Twitter, então. Inclusive aí, você olha lá, fala pro pessoal não ficar abrindo aí, coisa com gemido, viu? É, lá na sua empresa. Dançaram lá? É. Na sua empresa lá, o pessoal fica abrindo videozinho com gemido. Vixe. Na ao vivo, fica bonito. Eu não sei nem do que você tá falando. Não, é, então lê aí. Olha, o jogo pra hoje. Denis, meu Deus! Muita emoção. Aperte o cinto, o goleiro sumiu. É. Meu Deus! É o falso 1, né? Falso 1 que o Ale falou. Bruno Lugano. É o Bruno? Não. É o Bufarini? Não, é Bruno. O oficial é Bruno. Bruno Lugano. Não, a Rodrigo minha Caio. Inicialmente tinha visto também era o Bruno que ia jogar no lugar do Bufarini. Olha, Denis, olha, o repórter do lance aqui, ele postou a seguinte escalação. Denis Bufarini, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior. Isso. João Schmidt, tamo Thiago junto. Mendes e Cícero. Tamo junto. Wellington Nem, Gilberto e Cueva. É, sem o Luiz Araújo, né? Sem o Luiz Araújo, todo mundo achava que o Luiz... 11. É, que o Luiz Araújo todo mundo achava que ia, né? É. Eu acho que o São Paulo hoje mete um 6x2. Ei! Não é tênis, não. Ah, 6x2. Oh, que é isso? Ah, 6x2? Hoje... 6x2 é meu palpite. 6x2 é tênis. Palpite, é, Sombra. O Ale foi bem, né? Tênis, palpite? É 6x2 hoje pro São Paulo. Meu palpite hoje é tipo 2x2. 2x2? Você quer me matar do coração? Não é porque eu torço pro São Paulo agora que é todo o meu palpite. Foi 3, não foi 3. Quanto foi o jogo? Foi 3x1 aqui. Então pronto, 2x2. Eu sei, tá, mas pô, tamanho, pô. Se os caras fazem os dois primeiro. Não, mas isso aí aí sofre mais. É. Você mas gosta passa de do sofrer. Mesmo jeito. Se a minha mãe fosse homem, não tinha nascido. Não tem essa, não. É 6x2. Eu gosto de sofrer, Mota, mas você tem que ver que muitas vezes. Tá muito mais emoção. A alegria é muito maior quando você enfrenta a dificuldade e você ultrapassa a barreira. Porra, não. A sensação. Dificuldade contra o ABC é treta, hein, meu? A sensação de vitória é maior. Assim, melhor não. Tá louco. Que alegria. Passei por isso. Eu não quero passar por isso, não, velho. Melhor não. Por exemplo, que nem. Ô, mano, você vai ficar muito mais feliz quando você passar pela imigração da Argentina ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. Pô, Estados Unidos, cara. Por quê? Porque tem uma dificuldade. É, não é fácil. Isso não. Porque tem toda uma dificuldade. Aí você fala, não, e outra, dá a impressão que Deus tá te vendo, né? Como quando assim, você passa pela imigração nos Estados Unidos, vem aquele. Aquela luzinha, né, mano? Anjos, a luz parece que vem, né? Vem uma luz. E você... Agora eu não sei com o Trump no comando. Hoje já não é. Agora se piorou. Hoje não deve ser assim, hein? E o Denis é a nossa imigração americana. Hoje a luz piorou, viu, gente? É, hoje não deve ser assim, não, hein? O Denis é a nossa imigração americana. Quando você vai pra Fortaleza, que tem os bugueiros lá, aí ele pergunta, com o Denis ou sem? É, com emoção ou sem, né? Você já foi lá nos bugs lá com emoção e sem emoção? É legal lá. Com emoção. Foi com Denis. Foi com Denis. Dá um medo do caramba. Com Denis ou sem Denis. Por aí não dá. Você foi lá em Canoa Quebrada? É, foi. Foi? Mas a praia mais bonita ali de Fortaleza ali, ó. A praia da Lagoinha e a praia do Beach Park lá. As duas mais top. Eu fui em todas essas porcarias aí, mano. Porcaria. Porcaria é aqui onde você vai, isso é louco. Você foi no Insano, você foi no Insano. Eu fui, desci 3 vezes lá, mano. É, bem louco, hein, mano. Vai da hora, eu quero descer pra sair de cabeça, mano. Não, mas o ruim do Insano é que eu tô tirando a sunga da minha bunda até agora, pô. Que isso? Não, porque ele desce... Vai de bermuda, velho. Mas é que eu gosto da lance, né? Lance de caneta, assim, lance de coxa. Oh, aí eu meto uma sunguinha e... O Gano é nosso capitão. Ô, Dodô, não é praia. Não é praia pra nós. Você desce aquele monte de escadaria, velho. Aí você chega lá, toma uns goró lá embaixo, depois pra subir, velho. É mesmo. Nossa senhora. E o Santos joga com o Strongest. Amanhã, 21. Né? Amanhã? Isso. Na Vila, quinta-feira. Lá em Vila? Lá em Vila. É isso mesmo. Vai de time completo amanhã, velho? Sim. O mesmo que jogou o último, né? É. Agora vamos começar. O Vladimir ainda é o goleiro. O Vladimir. É, com exceção. Não, o outro tá voltando aos poucos. Com exceção do, lógico, do goleiro. E agora começa uma pressãozinha da imprensa em cima do Ricardo Oliveira, entendeu? Porque faz tempo que não faz gol? É, aí começa. Aí começa. Ah, porque, aí, pô, ele teve aquele lance de poder ir pro São Paulo no ano passado, entendeu? Aí, né? Começa aquela pressão de que ir pro São Paulo, você tá louco? Você esqueceu disso? Ah, onde? teve sim. Ah, para. Teve sim. Opa! Que ir pro São Paulo? Quem saiu desse papo foi o Benjamin, para, você não viu isso? Agora você, olha, ele tá dizendo que o Benjamin mente. É, eu não tô dizendo que ele mente. Quem é que ficava falando aqui, defendendo que o Ricardo Oliveira ia pro São Paulo? Não, ele tinha informação que o São Paulo queria contratar o Ricardo Oliveira. Mas não foi. Seria o Pinóquio, não. Nossa, ficou chato agora, né? Com um climão, não ficou? Com um climão, é. Ficou feio agora, hein? Não mexe com a mina do mundo. Não é, Benja? Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, me cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano. Era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Muito bem, sabe quem vai aparecer daqui a pouco? O Juca. Mas antes do Juca, tem promoção. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos sair. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Olha, a gente vai falar da promoção, é claro, mas tem gol, é isso? Tem gol. Márcio Passos, 1-0 ABC. Temos um jogo. Ô, Somo, você vai falar, olha se der 2-0, depois 2-2. Que emoção, filho da mãe! E o Motinha cantou a bola, hein? Tá, cara, na média. Não é possível, hein? Aí, gente, é uma coisa meio tomar óbvia. Tomar gol, né? Toma, né? Quem é, o Denis? É. Não pode ser, gente. Não é o Denis. É o Leite Moça, bateu, tomou. Pô, será que o. Mas não vai ser do meio da rua, não. Eu tô isso sem é coisa as do imagens, perdão, hein? Eu tô sem as imagens, então não tenho como dizer se o gol foi falha de quem? Alguém deve ter. Cobrança de escanteio, tá falando. Décimo jogo seguido tomando gol, né, o São Paulo? Caramba, velho. Que coisa, hein? Que coisa. Já viu o escanteio aí? Ainda não. Não. Estamos tentando acessar. Então tá bom. Mas então vamos falar aí da promoção, é lógico. Da promoção Estádio 97 na pole position. O estádio já te levou para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Agora você vai ver o melhor GP do planeta. O GP de Fórmula 1 da Catalunha. você com acompanhante em área VIP no GP da Catalunha e mais. Passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Para concorrer, você tem que anotar quantas vezes você ouviu a Fórmula 1 da Energia 97 passar durante o Estádio 97. Aí no dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 3284-7097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, e é o ouvinte que vai escolher o dia, você vai para Catalunha com acompanhante, tá bom? Confira o regulamento completo no nosso site, 97fm.com.br/poleposition. Nós temos o apoio do Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Viajar pra lá é bom, né, velho? Nossa, bota bom nisso, você tá louco. É o paraíso. É o paraíso. É na região toda da Catalunha, Barcelona. E, lógico, nessa viagem, né, se eu não me engano, também vai ter lá o tour pra vocês passarem pelo estádio do Barça, que é uma coisa imperdível, né? Vocês vão participar, vão visitar o parque da Ferrari, maravilhoso, Ferrari Land, vai inaugurar agora em abril. Aquela fábrica imensa de vinho, aquilo é uma fábrica, velho. Ah, vão em vinícola. Vão numa vinícola, cara, maravilhosa. Espetacular. Ou seja, vocês vão ter muita coisa bacana para fazer. E se você é um cara que quer conhecer também a Catalunha, procure as lojas aí da Latam Travel no Latam Travel. .com. Procure uma de suas lojas ou através do site latamtravel.com. Ô Sombra, oi. Cobrança de escanteio do Erivelton no meio da área, e assim como havia acontecido no Morumbi, Márcio Passos cabeceia sozinho, sem nenhuma chance para Denis. Isso é o que diz aqui o comentarista. Então, não deve ser culpa do Denis, né? Porque... E tem uma falta para BC aqui. Uma falta perigosa. Rapaz, é verdade. Bom, o São Paulo que é um time que tem até bons jogadores aí em termos de estatura, né? Não pode ficar levando também tanto gol assim de cabeça, né? Já levou aqui no Morumbi contra o ABC, toma mais um gol de cabeça. É, rapaz. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E o Juca, vai pro navio, velho? Mas tá com piano já em... Tá lá, né? Já tá lá? Lá, né, produção? Tá, o Rubão falou que tá lá. É, o Rubão avisou, porque tem uns guindastes, ah, vocês não imaginam como é aquilo, pra montar aquela estrutura toda de festa. É um negócio, é louco, ali. Que legal. É muito louco. E aí o Juca chega, deixa um pianão dele lá, entendeu? Aí é içado, né? E é, olha, é legal, cara, é bacana, muito legal. Mas aí, Ale... Duas vaginas batendo papo. Opa! É, ué. Aí estão as vaginas lá conversando e tal. Monólogos da vagina. Monólogos da vagina. Aí de repente chega uma terceira e olha para uma das duas e diz assim: nossa, você viu que estão falando de você por aí? Aí a outra assustada. É. Não, como assim estão falando de mim? É, diz que você está com muita dificuldade para chegar no orgasmo. Aí ela responde: ah, são as más línguas. Sensacional! Muito bom. E olha, Sombra, o São Paulo perdeu um gol inacreditável, cara. Não fala, é, foi um gol, cara, foi do Sombra, velho. Foi na cada linha, notícia. O jogador, não foi nem o goleiro, né, mano? O jogador tirou a bola, eu não sei, eu tô com dúvida. Se cada a bola entrou, não entrou, foi... Não. A bola precisa passar inteira da linha pra ser validado o gol. Cada tá roubando nós, aí? Cada notícia que vocês dão do jogo... Eu não acho que tá roubando, mas eu queria ver melhor o lance, mas acho que não. Mas Sombra, o lado esquerdo do São Paulo, que tá dando umas brechas aqui, teve um cruzamento agora também aí, quase o São Paulo leva o segundo. Mas pelo amor de Deus, é a cara do Rogério, mano. O Rogério tá com uma cara de que perdeu o prêmio da Mega Sena por um número. Dando brecha pro ABC, velho. É isso mesmo, mano. Essa cara mesmo. É, meu amigo. É, não sei não, hein, velho. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Oferecimento de Nissan. Façam um test drive, porque quem testa compra Nissan. É o Geninho. Mano, é o Geninho, velho. Eu não tinha dúvida da dificuldade desse jogo. Mas se o São Paulo termina 4-1, mas não tem dúvida que vai ter dificuldade. Mas por quê? E agora o Rodrigo Caio tá saindo de marca também. É um time de informação, né? Para de dar... Gente, vocês estão loucos, velho. Só notícia ruim, vai pro inferno. Vocês querem matar agora, ele tá lendo o jogo. É a leitura do jogo. Vocês querem matar o menino, velho. O Rodrigo Caio saiu de marca ali, mano. Vamos ver se daqui a pouco ele volta ali. Que tá brincadeira, velho. Que isso? Olha o cachorro. Aí o cachorro. É, tá vendo o jogo também. Não tá gostando. Esse tá... Ah. É. Esse cachorro parece que... Ó. Quê? É. O que ele falou, Dudu? É. Falou que tá difícil? Falou que o São Paulo não tá jogando bem, né? Por enquanto, calma. Vai jogar bem, calma. Porra, tá nervoso. Tá lembrando nervoso. Que o primeiro jogo foi 3-1, né? Alô? Sim. Alô? Quem só fala? Lembrando. Como? E Rodrigo Castro vai sair do jogo. Tá ruim a ligação. Carine? Tá difícil, hein? Carine. Isso. Carine. Manda o nome completo. Carine Laurindo de Melo. É Laurindo Salvador, com uma nota. Alô, mistura Itália, de Carine com Aline. Carine, quantos anos você tem? Eu tenho 3.4, querido RG. Aí, RG, já falou. Chamou. Vou dizer pra você, chamou. O seu nome me lembra aquele ditado chinês. Qual? Sempre devemos fazer Kaline, né? Ah, mas sensacional! Muito bom! Centroavante agora, hein? São Paulo perdeu um gol incrível agora. De novo? Inacreditável. O Sombra falou que vai desistir. Quase sem goleiro. O Sombra tá mudando de time. Isso não acho legal, isso na linha da pequena área, Gilberto desperdiçou ali. Eu tinha um calo aqui, que passei um Kaline, melhorou, ficou bom, né? Ah, sensacional! Mas hoje, olha, tá incrível, vocês estão impossíveis hoje. E qual que é o bairro que você mora? Vamos ver se... Ah, o Benzinha tá no trânsito. Ele tá no trânsito. Tá chegando já, viu? Ele tá chegando, Kaline. Ah, então ele deve estar no Canoa, porque onde eu moro, eu tive que usar uma canoa. É Parque Maria Helena. Parque Maria Helena. Que região fica Parque Maria Helena? Parque Maria Helena é um pouquinho longe. O que é um pouquinho longe? Suzano, São Paulo. Suzano, legal. Perto do tão sonhado Santos Isabel, aí onde o nosso querido RG sempre vai. Santos Isabel. E tá muito trânsito por aí ou não? Não, aqui tá bem tranquilo. Tá sussa? Por dentro, né? Cortando o caminho, então tá bem tranquilo. Ah, tá. E todo dia você faz esse caminho? É São Paulo, Suzano? Suzano, São Paulo? Todo dia. Eu trabalho em São Miguel Paulista, num hospital municipal aqui, e moro em Suzano agora, vai fazer 2 anos. Sozinho. Ah, legal. Tô vendo o gol aqui, mas é sozinho, time, hein? E que time você torce? Oi? E que time você torce? Então, né? Por conta do casamento hoje, eu torço com um time que não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, o Flamengo, do Regata Flamengo. Por conta do casamento? Ué? E o Caio saiu do jogo. E qual time que você traiu aqui em São Paulo? Então, o de São Paulo, meu pai, eu acho que ele se comporta, tadinho, porque meu pai é corintiano doente, como você, nosso querido você traiu o Corinthians. Ah, mas foi pro Flamengo, mas, Kaline, aí você deu brecha, hein? Eu tenho uma história, mano. Ah, então diga. Fala aí. Na minha adolescência, tinha um goleiro maravilhoso do Grêmio, Derlei. Derlei? Eu era Derlei gremista quando eu conheci meu marido. É, o Palinha também, é o Derlei fanático, mas vamos lá. Eu era totalmente pista. Mas o meu finado sogro, quando eu comecei a namorar, começou a me flamenguizar, entendeu? Sim. E logo que eu casei, teve até um problema com o Corinthians, no jogo do Corinthians, que eu fui jogado na sala cozinha. Uma briga, porque o Corinthians fez o gol, e eu fui comemorar, e o sogro me expulsou de casa. Então manda seu sogro pro inferno. Como assim? Agora você substitui o amor do teu pai pelo teu sogro? Olha, decepcionante. Decepcionante, porque o pai... Fez bem, Kaline. Tá um pouco dominada, Kaline. Você fez bem, Kaline. Não tô dominada, não. Ale, eu quero um decreto. Hoje é dia do Boy Magia borrar o seu batom e o não o seu rímel, Kaline. Olha aí! Demais! Dona Encrenca, você tem o homem do seu lado. E vou te dizer, esse lava-louça enxuga, hein? O problema é que tem um homem do lado dela agora e não sou eu, né? E conclui a casa. Então eu também não posso retomar que você me chama de Dona Encrenca. Boa! Mas o Kaline... É, mas decepcionante sua postura, você trocou seu pai pelo seu sogro. Não, peraí. Meu esposo vai ficar direitinho como foi, peraí. Tem gol, hein? Não, tem gol. Não foi. Invalidou, foi impedimento. Impedido. Caraca, velho. Com facilidade. Kaline, esse cara que manipulou você foi o Sérgio? Fácil aí. Mas, Kaline. Tá ruim a ligação dela, hein? Você acompanha bastante futebol? Você torce mesmo pro Flamengo? Você acompanha frequentemente ou não? Eu sou obrigada, porque minha casa é um templo flamenguista. Eu tenho uma fanática, peraí que ela tá aqui quase arrancando a minha roupa, porque ela quer muito falar com vocês. Só um minutinho, porque a semana passada a nossa ligação caiu e essa menina entrou no estado, que ela chorava. Do Itaim Paulista até Suzano, peraí. Meu Deus. Oi! Oi! Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Pronto, e você? Tá ruim. Tá muito ruim a ligação. Dá cartão vermelho, opa. Dá tudo, foi de ruim. Boa! Não foi pênalti não, mano? Quantos aninhos você tem? Olha. 7, vou fazer 8. Boa, legal. E que time você torce? Flamengo! É brincadeira, né? Ó, é legal, mas é legal. Que eu achei que duvidoso, hein, mano? Que pênalti aí do São Paulo. Mas São Paulo. O time do Corinthians é ruim, muito ruim. Essa menina é inteligente. Essa daí, ó. Inteligentíssima. Eu gostei. Tem que dar um prêmio pra menina, um prêmio. Eu tenho certeza que até os 10 você vai estar na Fundação Casa, tá? Alguém aí gosta de chiclete? Você gosta de chiclete? Não sei. Quem gosta de chiclete? Todos. Ela é apaixonada pelo Domênico. Obrigado. Pelo amor de Deus, consegue. Porque eu gosto muito dele. Que legal. Você vai repetir de ano esse ano. Não, não vai não. Ela é inteligente. Vai repetir de ano. Mas eu gostei. O time do Corinthians, o que é ruim, é ruim. Gostei do jeito da menina falar. Bom, é o teu time. Ó, oh, tchau, aí não dá pra participar, que pena. Ah, que tchau, isso. Tchau. Pô, que tchau. Caiu. Ela tem caiu. 7 anos e já tá deitando no mano. Você viu? Ah, tá louco. Não, pelo contrário. Eu não maltrato. Foi nada não, pênalti. Eu não maltrato crianças. Foi nada. Ô, Kaline. Infelizmente a ligação tá muito ruim, é uma pena, complicado, né? Tá complicado. Que é uma família aí tão bacana, a menininha fã do Domênico, né? Eu também sou. Olha, agora a gente reviu o lance aqui, Sombra, do lance do pênalti do que o São Paulo... Ah, aqui, esse é. O ouvinte fez uma homenagem a você e falou, que é isso? Não, isso aí pra falou mim... Falou que a dona Encrenca tem o melhor homem do mundo na casa dela. Mas é que quando eu chego, ele sai fora, né? Caiu a linha lá. Aí... Ai, que pena, hein? O mano fica rogando praga, velho. A ligação dela foi ruim. Foi ruim. Foi ruim com todos os R's. A participação foi boa, mas a ligação foi ruim. Ruim, é verdade. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. E também oferecimento do Buscapé. Buscapé. Ah, é verdade. Você sabia que hoje, aliás, você já falou, né? Sombra já sabia o que ele falou aí. Mas vocês sabiam que hoje é o Dia do Consumidor Brasil? É hoje. Dia de grandes descontos na internet, né? Ah, é? Dia de dar aquele busca no Buscapé e encontrar as melhores ofertas em smartphones, eletrodomésticos, moda, tudo com até 50% de desconto, hein? Caraca, rapaz, é agora! No Buscapé você tem segurança total, meu amigo. Você vai navegar logado e se a sua compra não chegar, o Buscapé te protege em até R$5.000. Sim. Olha só que legal, Dia do Consumidor Brasil, hoje tá rolando... E com transmissão ao vivo do Buscapé, hein? Então acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Dá um busca. Dá um busca. Muito bem, Estádio 97 aqui na Energia 97. Tem mensagem? Tem. Boa noite, galera. Flávio de Pirituba falando. Dodô, hoje goleada, sem dúvida nenhuma. Meu, esse ouvinte que chamou o Eduardo Batista de burro, eu acho que ele não é palmeirense, cara. Que isso, o Palmeiras tá comendo a bola. O começo do Eduardo Batista tá melhor que o começo do Cuca. Esse moleque é louco. Palmeiras vai ganhar o Paulista, vai ganhar a Libertadores, vai ganhar o Mundial, vai ganhar, acorda. Vai ganhar o Brasileiro. Acorda, não, acorda não, deixa esse ano, Dodô. Rapaz, é nóis. Vai ganhar uma, vai ganhar tudo. Caraca, eu concordo com esse ouvinte. Esse ouvinte merece um prêmio da Rádio. Domênico. Calma, Domênico. Não, calma nada. Vamos ganhar tudo mesmo. É nóis. Tem elenco pra isso. Manda o próximo, vai. Ô, Alê. Oba. Eu tô acompanhando também o jogo do São Paulo aqui através do vídeo. Tá. Tô vendo também. Me diz uma coisa. O Rodrigo Caio saiu machucado e quem entrou no jogo foi o Lianco. Certo. Na Copa do Brasil ele tá inscrito, né? Está inscrito. É verdade. Lianco. Não é meio que uma incongruência aí? Porque, assim, a primeira opção hoje, então, foi o Lianco. Na verdade, a primeira foi o Lugano, né? A segunda foi o Lianco. Ok, foi o Lianco. Não foi o Breno. Sim. E também não foi o Lucão, que estão inscritos no Campeonato Paulista. Douglas também está inscrito e o Lianco e nem, exato. Acredito eu, no banco do São Paulo, deve ter lá o Breno. Acho que deve ter o Breno e deve ter o Douglas também. Sim. Mas entrou o Lianco. Não é meio que assim, você fala, como assim? A gente falou sobre isso ontem também. Eu acho que o Lianco é o terceiro melhor zagueiro desse elenco do São Paulo. Mas na boa, hoje é mais vantagem você apostar nele do que no Breno. Claro. Mas é isso que ele tá falando. Porque o Lugano já não é um zagueiro confiável hoje. Não dá pra comparar o Lugano com aquele Lugano da primeira passagem. Lugano que foi campeão do mundo. Então, quando você tem uma zaga, imagina uma zaga com Breno e Lugano e o Denis no gol, aí você tá falando, vem que eu tô facinho. Não dá, velho. Então eu não sei, cara. Mesmo porque, assim, lógico, com o Rogério Ceni como técnico do São Paulo, ele tem muito mais paz do que tem, por exemplo, o Eduardo Batista, do que o Flávio Carilli, etc., por melhores que sejam os resultados. O Fábio Carilli. Qualquer um outro. Então o segundo Tite pode falar também que ele é assim. Agora, o Rogério Ceni, ele não pode também deixar de receber as críticas quando elas deverem acontecer, né? Porque, lógico, talvez para muitos torcedores criticar o Rogério Ceni em alguma situação aí como técnico pode ser que nem jogar pedra na cruz, né? Agora, eu não sei, eu queria entender qual é a lógica. Coloca aí como uma opção agora de entrada o Lianco, lógica tem que ser ou o Breno, ou o Douglas. Jogadores que foram inscritos no Campeonato Paulista. Mas deve ter algum motivo, né? O cara não acha que ele faria isso. Mas é que aí é o seguinte, o Douglas começou a temporada como titular. Você lembrar naquela Copa lá que o São Paulo foi campeão sem fazer e nem tomar gol, o Douglas, ele era titular na zaga. Tanto que ele saiu jogando o primeiro jogo do Campeonato Paulista. O Rodrigo Caio jogou como volante. Então o Douglas, em tese, era titular. O Lugano é amigo do Rogério Ceni, é parceiro do Rogério Ceni, não podia ficar de fora. O Breno é aquele caso da recuperação do jogador e não sei o quê. E o Lucão, que até na base, se você pegar a base do Lucão e a base do Lianco, o Lucão era mais comemorado do que o Lianco. Todas as seleções. Todas as categorias. Mas na boa, pro Campeonato Brasileiro agora, Ale, eu acho que o São Paulo vai atrás de zagueiros. Porque ele sabe que ele não pode contar com alguns que estão lá. Lucão, com Breno, com Lugano. Você coloca esses jogadores aí numa situação em que você precisa remendar a zaga. É verdade. Não é aquele negócio de falar, põe que ele vai jogar. E o Rodrigo Caio, possivelmente, será vendido, hein? Sim. Então, o São Paulo acho que pro Campeonato Brasileiro vai buscar alguém. Na ausência aí do Rodrigo Caio e do Michael, o São Paulo tá que nem o Mota, né? Como? Sem defesa. entendi. O tricolor, goleiro, vai precisar de um zagueiro. Né? E o Rogério já falou, precisa de lateral esquerdo e um meia. Mas vamos ver. Estádio 97, tem mais mensagens. Alô, boa noite. Boa noite. Renato São Paulino aqui de Guarulhos. Pô, é brincadeira esse time do São Paulo mesmo, hein? Pô, o Rogério Ceni tá fazendo esquema kamikaze. Todo mundo ataca e ninguém marca. Pelo amor de Deus, desse jeito nós vamos cair pra segunda divisão. Tá chegando carreta, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Quem falou que não ia chegar carreta, velho? Demorou, hein? 22, 23 do primeiro tempo, tá 1-0 lá pro ABC, não é, Narigudo? Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios, isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem, painel multifuncional colorido com 12 funções, multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus, ar-condicionado digital, botão push start, câmbio automático CVT e olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa,

Sessions. If you want me, 7.7 Energia.